estádio, estádio, estádio, estádio, estádio, menina! Ah! Tá começando o Estádio 97 ao vivo! Primeira vez ao vivo em 2017, hein? Que beleza! Tamo ao vivo aqui no ar, velho. E aí, cara, beleza? Bora! Vamos! Bora, é isso aí! Muito bem, time mais ou menos completo, né? Só temos ainda integrantes em férias. Uns de férias, outros passeando. É verdade, é verdade. Ruim. Mas, ó, muita, o, cadê o ruim? Ruim. Cadê o ruim? Ruim. Ruim. O ruim tá de férias. O ruim tá de férias. O ruim tá de férias. Eu até, tá bom. Eu sinto saudade do Domênico, mas eu gosto que fica mais fácil parar o carro, né, mano? Ah, você gosta? Porque ele não vem, hein? É, não, porque o carro mas, aí... Mas é ele ou é outro? Porque ele tem outro bração. Eu? É. Ah, dizem, você soube. Dizem que é, ah é? Ele já para no corredor. Ele tá abraçando elefante. Rapaz, eu soube dessa história aí que ele tá. Diz que o Nariga foi pra África. E aí diz que tá passeando lá. Eu não sei se é verdade isso. Aí diz que tinha um elefantinho. O elefantinho tava com. É. Aí diz que o elefantinho olhou pra aqueles carros que levam, que os turistas. Rapaz, disse que o elefantinho saiu numa disparada quando viu o Nariga. Mamãe, eu mandei, vocês não levaram a sério no grupo. É. Tô falando sério, cara. Você tá certo. Ele foi confundido com o Tucano Raro lá. É. Eles prenderam ele porque tava em. Como é que chama? Extinção. Ele tá preso lá, cara. Estádio 97 2017, começando no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da BV Financeira, crédito com desconto em folha, ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E também no oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97, o ano que a gente completa 18 anos no ar. Temporada 18. Pô, será que demora? De maior, 18 anos. De maior. Pô, só estamos no ar menos tempo que os, que os Simpsons. Deixa eu ver quem mais. Chaves também. Não, mas o Chaves, peraí, você vê reprise. É. Ah, você vê reprise, claro. South Park também, será? South Park também. O que você falou? South Park? South Park. Prenda o parque. South Park é demais, hein? É o South Park. 18 aninhos, velho. O Plantão Médico ficou muito tempo no ar também. O ER lá ficou muito tempo no ar. Ficou mais uns 15 anos. O Dallas ficou. Dallas. O Jô. O Jô, olha. Batemos o Jô, velho. Batemos o Jô. Se contar o Jô na época da SBT, sim. Será que o Dallas ficou muito tempo assim? 18 anos? Ah, muito não bom. Sei. Programa Dallas... livre também, muito bom, garoto. Também, tá você também, garoto. 90 anos do ar, muito bom. 90. Marco Luque, que aquisição boa. É, melhor que o que eu tinha aqui. Muito, muito melhor. Eu tinha 3 e não dava 1. Agora tem 1 que dá 3. Tupou! Tupou! Virou bom. Agora, né, velho? Vamos começar. Abraço pro Serginho que ele ouve, é sacanagem com ele. Não, porque ele tava viajando. Tô ouvindo, o cara tá ouvindo. Ô, Bar, quem é rico essa época viaja. É. Quem que não tá aqui na mesa hoje? O Domênico. Não, mas o Domênico então, é fera também. O Domênico, não, né? O Benja, ele tá fazendo um trabalho filantrópico na África. Eita, isso aqui chama-se filantropia, velho, que o Benjamin tá fazendo. É, o que que ele tá fazendo? Não, de Benjamin, ele tem um grupo judaico aí que ajuda pessoas carentes do mundo inteiro. É verdade, o Domênico sim tá batendo perna. Ruim. O Domênico sim, mano, tá batendo perna. O Benja vai visitar os filhinhos dele, os elefantes. É, mano, o bagulho é longo, é grande. É que o Domênico, ele nem no grupo nosso lá do... Ele saiu de férias também. Sai de férias do grupo. Tá de férias do grupo também. Tá de férias, não aguenta, velho. Isso é engraçado, olha, né? O Domênico, uma shortão, peito peludo. Ruim. Na praia andando. É. Estileira. Deve ser legal, hein? Aquela barriga de cadela. Cadela é preia. Você tá com saudade, Aguinaldinho? Ele ligou pra você. Você tá bem, Aguinaldinho? Tô bem. Bem, já? Tudo ótimo. E essa franja, Aguinaldinho? Você tá de franja, velho? Estou. Acabou o gel na casa dele. O Di tá de franja, não, eu não estou, não. Você tá na casa. Que franja é essa, velho? É uma coisa diferente. É, que ano novo, cabelo novo, vida nova. Você fez escovinha? Oi? Você fez escova? Eu não sou, não. Você está equivocado. Você fez chapinha. Eu não sou, não. Você tá de franja. Não, cara, meu cabelo é assim, irmão. Não, você fez franja. Não, não é, cara. Eu sei que ele fica assim. Não, não, você fez franja. Você fez franja, vai. É, eu vou falar o que aconteceu. É. Relaxamento. Essas malas aí, por conta do sombra, fica dizendo que eu pareço aquele jogador de São Paulo. O Bufarini. É o Bufarini. O cara é muito feio, velho. Eu mudei o cabelo. Eu não pareço agora ele. Muito bem. Então, olha, lembrando a vocês que 2017 é o ano que o estádio vai completar 18 anos agora no mês de fevereiro. Sim. Mas as comemorações em termos de estádio não se restringirão ao mês de fevereiro, a uma semana ou um dia, né? A gente durante o ano inteiro vai programar uma série de eventos, uma série de ações, coisas bem legais junto do Estádio 97 para comemorar. Será um ano de comemoração dos 18 anos, o ano de maioridade do programa. 18 anos, de devia ter um resort só de solteiro quem quer se pegar. Não. É comemorar 18 anos é. O Rudy só quer coisa, né? Não, eu não tô entendendo, isso, cara. Faz um resort, cara, só na zoeira só. Nossa, só campeonatinho isso, de beijo. Não tem lá de futebol? É campeonato de beijo. De beijo. Faz aquela brincadeira, salada de fruta, né? Rudy é o terror do banheiro. É. Sobre, eu fico feliz de você Rudy, falar isso sorrindo. O Rudy é o terror do banheiro. É, porque no dia foi pesado. Aí sobra pra mim. Aí, aí você vê o camarada, o que ele sobra faz? Sobra pra mim, eu vejo a confusão. Quem apanhou foi o Eu vejo a confusão. Né? Aí o camarada vai. Você tem um lugar grande com 1.500 banheiros. O camarada, RG, podia ter descido. Ido num banheiro longe. O carro. Aí ele faz o quê? Vai no banheiro da diretoria. Justo no banheiro da diretoria. Isso é uma bicha, aí quando abre a porta, tá o quê? Um lollipop na boca da menina. O lollipop. Você lembra aquele que parecia... E a chefe da guarda lá fora te esperando. A chefe aí o rapaz é pego e fala, não tava acontecendo nada com medo de apanhar. Teve a cara de pau de falar isso? Nossa. No momento de violência extrema. Pior foi quem pegou, velho, queria te matar. É igual o rapaz que tem Uber. Quando o taxista pergunta, é Uber? Não, eu tava andando só com meu. Bom, vamos às manchetes do Estádio 97, aí, seu pô. Bento. Com vinheta, olha. Aê, Bento. Aê, chama aí, Bento. Tá com o Corinthians. Olha aí. E aí, mano? Olha, você quer mesmo o Corinthians, mano? Vai, tudo bem, vai. É nóis, velho, é nóis. Fazer o quê, né, mano? Tava até com saudade, mano. Isso aqui chama-se old school, velho, sabe? Tem, quando, não tem tu, né, mano? Não quando esse negócio de jogador consagrado, inúmeros títulos, batendo na cara de todo mundo, isso aí me fugiu um pouco do que era o Corinthians, mano. Tava, é verdade. Me faltava um pouco disso daí, viu, Bento? De desafios... Perreio, invasão no CT. Presidente que sabe administrar. Não, né? Corinthians é isso, mano. Né? Corinthians é isso também, velho. Parte política pegando fogo, né, mano? Mas vamos que vamos, mano. Então, vamos aí. O Corinthians que hoje confirmou a contratação do Gabriel. É, passou por exame médico hoje, tá passando, inclusive, 4 anos de contrato. O Gabriel Volante. Caraca, sim, bom jogador, bom jogador. É, e o. Tava também bem encaminhado com o Potker. Solete gameado. Da Ponte Preta. Mas a Ponte fez jogo duro e só libera depois do Paulistão. O cara tem nome de gelatina. É, exatamente. Nós compramos gelatina da Ótica. É. Da Ótica. Começa conversas também por Felipe Bastos, ex-Vasco e Grêmio, volantão lá, jogar no meio-campo. Felipe Bastos? É, isso aí. Certo, mano? As novidades do Corinthians pro começo do ano são essas daí. Então, Bento, vamos reforçar aí pra quem não tava acompanhando o mercado da bola, quem tá voltando agora aí pra cidade de São Paulo, né? Aí o pessoal tava na praia, dourando a lomba, enfim. Vamos passar aqui, ó. O Corinthians aí no término do ano passado, ele já tinha concluído a contratação de alguns jogadores. Ele contratou o Jô, ele contratou o Luigi, ele fechou também com o Casim, aquele atacante lá do Curitiba. É, existe a possibilidade agora, porque até assinar o contrato ainda acho que leva algumas horas ou alguns dias aí do Gabriel, que esse sim é bom jogador. O Corinthians ele tava atrás do William Potker e o Corinthians ele tá atrás também aí do nosso querido Pablo, zagueiro que tá jogando no futebol francês. Sem contar que contratou também aí o Paulo Roberto, que era volante reserva do Richelli no Sport. Na boa, cara, dessas contratações que a diretoria do Corinthians fez, eu acho que apenas a do Gabriel até agora é uma contratação que a torcida pensa que foi positiva. Porque o Jô é uma incógnita. O Luigi, coitado, veio do CRB. Quem assistiu a Série B disse que é um bom jogador, mas ele chega no Corinthians com uma interrogação enorme nas costas. É diferente, né? O Casim também, cara, ele não foi mal jogando pelo Curitiba. É um jogador aí aguerrido, é um jogador que vai pra cima, não tem bola perdida. Mas só isso é pouco, cara. Só isso é pouco. A torcida do Corinthians esperava um pouco mais. Mas foi contratado, tudo bem. Vamos torcer pra que dê certo. Você vai ali pro meio campo, o Paulo Roberto, com todo respeito ao Paulo Roberto, cara, é um cara que era reserva no Sport. Um cara que é reserva no Sport, ele não pode ser titular no Corinthians, cara. Não pode, com todo respeito a ele. Ele pode chegar no Corinthians aqui e calar minha boca. Ele pode olhar e falar, o Vampeta não vai ser nada, o Rincón não foi nada, o Ralf não foi nada, eu vou ser melhor que todos eles. Pode ser, o futebol dá muitas voltas. Mas um cara que é reserva no Sport, cara, o que o credencia ser titular no Corinthians, entendeu? Você vai lá, o Pottker, na minha opinião, é melhor que o Jô. Mas o Corinthians, quando o Pottker terminou o Campeonato Paulista pela Linense, ofereceram o Pottker no Parque São Jorge aí por R$1 milhão, o Corinthians não quis. Agora vai pagar aí cifras absurdas que a Ponte tá pedindo, e a Ponte não tá errada de pedir, não. Porque tá na hora, lógico, de time pequeno, véio, também não ser e refém de clube grande, né? E não tratar clube grande aí como se fosse aí um bicho papão e liberar por qualquer cadê preço. Cadê aquele cara que chega ali, pequeno, tem que ser a lei da selva. Não, mas eu acho, que Sombra. Que o peixe grande... Não, mas, Sombra. Mano, 2017, Sombra, você não tá entendendo. Eu acho que o clube grande, ele tem que continuar assediando o clube pequeno, porque o mercado do futebol é assim. Vai acontecer sempre esse tipo de assédio e muitas vezes os jogadores vão sair. Mas se a Ponte tiver a possibilidade de dificultar a saída do Pottker, tem que fazer. Eu tô agora falando como se fosse aí um advogado da Ponte Preta. Isso mostra a minha isenção. Imparcial, mano. E a minha imparcialidade. Uhum. Porque eu acho que o clube pequeno... Não, mas é verdade, RG. É verdade. O clube pequeno, ele não pode servir também aí como barriga de aluguel pra clube grande. Aí chega o clube grande, vai lá, leva tudo que o cara tem de bom e o clube fica chupando o dedo. Não, se os caras tiverem a condição, eu não sei como é que o Pottker vai reagir. Porque eu entendo da seguinte forma, agora o jogador vai ficar insatisfeito. O jogador vai ficar insatisfeito. Quem que recebe uma proposta do Corinthians, tá certo? E não conclui essa possibilidade de jogar num grande clube aqui da capital e permanece na Ponte Preta. O presidente da Ponte já falou que não sai. Então, não sai, mas aí o jogador vai ficar insatisfeito. Se o presidente da Ponte quer isso pra ele, tudo bem, respeito. Mas tá na cara que o Pottker, ele vai jogar no Corinthians, talvez aí, se não for agora, talvez que seja no término do Campeonato Paulista, mas a chance dele acertar com o Corinthians é imensa. Mas eu vejo da seguinte forma, o Corinthians ele demorou demais pra ir atrás de reforços, cara. O Corinthians demorou demais, demais. Ficou perdido, né? Demais. A diretoria do Corinthians, por mais que alegue, ai, tô sem dinheiro, ai, mas tem o estádio, tem isso, tem aquilo, na boa, velho, na boa. É inadmissível, porque o Corinthians hoje, ele larga como se fosse a quarta força do estado. O Corinthians, ele tá atrás hoje do Palmeiras, ele tá atrás do Santos, tá atrás do São Paulo, e o Corinthians hoje é a quarta força do estado. Porque por mais que, ah, mano, mas tem time pra brigar, desculpa, velho. O Porco tá investindo um caminhão, tá trazendo uma série de jogadores. O Santos já tinha um elenco montado, tá se reforçando com o que pode ali em determinadas posições ali pontuais, mas o time do Santos também é muito forte. O São Paulo agora na mão do Rogério Ceni, com o elenco que tem, eu acho que ele vai poder fazer um trabalho melhor do que o Ricardo Gomes fez. Agora o Corinthians, velho, na boa, o treinador é o Fábio Carille, coitado, a culpa não é dele, a culpa não é dele. Foi imputada a ele a missão, não é verdade, foi imputada a ele a missão de pegar um time aí que tem sérias limitações e fazer o time jogar bola, coisa que o Cristóvão não conseguiu fazer e o Oswaldo tampouco. Então o Carille não tem que ser cobrado. E a torcida do Corinthians ela tem papel fundamental agora, porque o time do Corinthians ele tem algumas limitações, pode jogar mais bola do que estava jogando, pode jogar mais bola. Mas cabe ao Carille tentar, pelo menos, unir o elenco. Porque o elenco do Corinthians é um elenco desunido. Dá pra ver no término do Campeonato Brasileiro que era cada um por si, Deus por todos, velho. Cada um pegava a bola e tentava decidir na individualidade. Ele não arrumou a casa, né? Então não dá pra chegar no Carille hoje, Motinha, a torcida começar a meter o pau no Carille e cobrar o cara, velho. Não dá, mano. Não dá. Oh. O Corinthians, ele tá reforçando aí o elenco com algumas peças aí que são incógnitas, mas na boa, você tem ali, ó, o Pedrinho na Copa São Paulo, o moleque tá deitando, velho. Você tem aí o Carlinhos, que é o centroavante. Eu não vejo onde o Carlinhos pode ser pior do que o Gustavo, que tava lá, que foi emprestado pro Bahia. Tá certo? Então tem que colocar uma molecada dessa da Copa São Paulo, inclusive outros que já passaram pela Copa São Paulo também tiveram pouco espaço no time do Corinthians, que é o caso do Maicon, que é o caso do Marciel. Tem que dar uma chance pra esses caras aí, velho, porque esse ano, velho, vai ser um ano meio de perreio, vai ser um ano meio de economia. Vai ser aquele ano que você acorda querendo comer lagosta, mas você vai enfiar a mão no bolso e falar, putz, velho, dá pra comprar um pau com manteiga, velho. Então, mano, e os bastidores do que não tá deixa pegando de ser fogo. Gostoso, eu um pão com manteiga. O pão com manteiga é top. É bom, mano. Pão com manteiga é bom. Mas é outro perfil, se você acorda querendo comer lagosta e depois não adianta, comer um pão com manteiga... Mas pergunta pra mim, se o resto da vida eu tiver abrir mão de um dos dois, o que, que eu abro? Eu sei que você não abriria a mão da lagosta. Não, você não abriria a mão da lagosta, sim. Tô ligado que você é mó fresco. Pão com manteiga é bom. Inclusive, pão Motinha... Pão com manteiga é vício. E os bastidores, tá pegando fogo, né, mano? Também. Então, Motinha, tá também, porque hoje haverá uma reunião aí do conselho. Que inclusive estão propondo aí, não vou dizer o afastamento, mas uma licença do Roberto Andrade. E se não for uma licença do presidente atual do Corinthians, o Roberto Andrade, Eles vão querer deixar o Roberto aí escanteado em determinada situação. O que que acontece? Chantagem? O Andrés não, não é chantagem não. Não é golpe. O Andrés, ele tá mobilizando ali junto com o pessoal do conselho. Para que ele volte, para falar o português claro aí, para resumir, porque eu não vou ficar fazendo cerimônias para falar o que tem que ser dito, não. O Andrés, ele tá voltando aí para assumir o clube, indiretamente assumir o clube. Ele não pode falar que ele que vai mandar, porque o regime é presidencialista e o Roberto foi o presidente eleito. Mas se houver de fato aí a proximidade do Andrés na administração do Corinthians hoje, ele vem para mandar. Ele resgata ali para tomar conta do marketing o Luiz Paulo Rosenberg e ele traz de volta o Raul Correia aí para cuidar da parte financeira do clube. O Roberto, ele teoricamente participaria também aí das decisões do clube. Mas quando você traz outras pessoas para formar aquele conglomerado, tá certo? Quando você chama para si... Uma junta, né, que ele falou. Ele vai formar uma administração dentro do Corinthians com pessoas que fizeram sucesso, tá certo? Porque o Luiz Paulo Rosenberg foi um dos responsáveis até pela vinda do Ronaldo pro Corinthians. O Raul estava presente também naquela época aí como diretor financeiro. E o Roberto, ele ficaria ali dentro da administração do Corinthians, mas talvez ali, não vou dizer uma figura decorativa, mas com o voto não sendo dele de Minerva. Por mais que ele ainda fosse o presidente do Corinthians. Em outros clubes já tivemos exemplos parecidos com esse também. Então eu não sei como é que vai ser decidido isso, eu não sei que fim que terá, qual desfecho dessa história. Vai acabar saindo, né, mano? Mas, não, sair não sai, RG. Mas não é mas, golpe por exemplo, isso, mano. Não, não é golpe, não é golpe. Golpe é quando você força a saída de alguém, inclusive derrubando o cara sem motivo. Isso é um golpe. Por exemplo, quando você... Ele é o presidente ainda. Não, não, mas aí que tá, Motinha. O Roberto, ele tá sendo réu num processo de impeachment. Tem alguns conselheiros do Corinthians que estão pedindo o impeachment do Roberto. Aí volto a falar aqui, na minha opinião, alegações absurdas. Por mais que o Corinthians ele não tenha feito um campeonato brasileiro exemplar, e não fez mesmo, foi vergonhoso o que aconteceu, e por mais que o que tem ocorrido ali também com relação às contratações aí tenham sido muito abaixo da expectativa do que a torcida do Corinthians esperava, eu acho que as alegações utilizadas aí pelos conselheiros que pediram impeachment são vagas. Porque por mais que os caras vão se ater, mas ele assinou uma ata de reunião quando ele não era presidente, era uma ata retroativa. Na boa, chega lá no departamento jurídico, fala, presidente precisa assinar isso, ele não vai ler folha por folha, ele tem um corpo jurídico que coloca uma documentação em cima da mesa, RG, e o cara vê, meio que vai dando uma rabiscada. Confia no corpo jurídico dele. Mas acaba saindo por motivos de saúde, mano. Não, sim, ele entendeu? Teve um problema de saúde aí, um problema cardíaco no final do ano passado, mas ele fez todos os exames aí, e os exames apontaram que ele precisava de um certo descanso, mas como já era término do Campeonato Brasileiro, ele passou aí o Réveillon com os filhos nos Estados Unidos, eu espero que o Roberto se restabeleça o mais rápido possível, mas os bastidores estão pegando fogo por causa disso, sim. Existe sim uma mobilização aí nos bastidores para que o Andrés aí, ele meio que assuma a rédea do clube, porque se o Andrés voltar a fazer parte da administração em conjunto com o Roberto, ele vai meio que ser o voto Minerva. Vai ser dele talvez a decisão final. Por mais que o Roberto seja o presidente, e ele tenha por direito talvez a decisão final, mas muitas vezes a gente sabe que quando uma pessoa está por trás ali meio que sendo uma eminência parda, é ele que manda. E na minha visão, vendo de fora, eu acho que se o Andrés entrar no clube novamente, ele passa a mandar e o Roberto passa a ser uma figura decorativa na administração do clube. E uma outra informação importante aqui, o que talvez aqui seja ruim para a humanidade, é que o Marlon perdeu o prêmio Puskas, né, cara? O Marlon tá rindo do que, o palhaço? Ah, que dia triste, hein? É um dia muito triste pra humanidade. Vocês queriam falar que é a Trimundial, é isso? Cara, primeiro, não é o Corinthians que alega quando ganha alguma coisa fora do Brasil que é título mundial, não. Que... O negócio é o seguinte, perder pra um cara, velho. Por que você tá dando o cara bico, chama Faz Subri, tá certo? O nome do cara, Faz Subri. Faz Subri. Da Malásia, velho. Foi da falta? Não, sei lá que porra foi. Maluco da Malásia, tio. E por que? Não pode ser. Na boa, vocês conhecem a história de vida do Marlone, velho? Ah, o Marlone é um exemplo, mano. Então o Marlone é um exemplo. Buscas, o Marlone, velho, já passou fome na infância dele. Eu duvido que esse Zé Ruela da Malásia passou fome. Vai te catar, velho. Vai te catar, é bom dar uma vergonha. É uma vergonha. Buscas é verdade agora. O menino da Malásia, ele fez um gol com uma bola drone. Aquelas bolas de parque, aquela bola dente de leite que é toda torta, se chuta pra esquerda, vai pra direita. O Marlone foi pra lá, o Corinthians tava pedindo 5 milhões pelo Marlone, e agora? Volta pedindo quanto? Olha, mas eu vou dizer pra você, viu, mano, eu tenho que ficar feliz. Fala, o que, aconteceu Diga. Com o Marlone hoje é o mais perto que um corintiano vai chegar de um título esse ano. Então tem que comemorar, meu palhaço. E já perdeu, né? Então, é mais perto. E se o Marlone for embora? É na adversidade que você conhece o gigante, velho. Porque o título é do Marlone, não é nem do Corinthians. Olha, olha, a humanidade hoje vai ficar marcada por uma tragédia horrível que o Malone não ganha esse Puskas. E o Cristiano ganhou mais um, né? Levou. Isso aí tava meio que na cara, né? Variana, e só pra finalizar também, Sombra, o Corinthians ele tá atrás daquele volante aí, o Felipe Bastos, que hoje tá jogando no Emirados Árabes. Seu bem. Existe também aí. Não, só pra reforçar aqui com relação às contratações que o Corinthians tá atrás. É, o Corinthians ele tá atrás aí desse volante também aí, não sei até que ponto que vem pra resolver. Volto a falar aqui, pra trazer incógnitas. É bom. Então, é bom até que ponto, velho. Entendeu? É bom até que ponto. É hoje o Corinthians ele precisa lá, de... Mandou. Não, então, mas é bom pro que tem lá. Essa é uma frase perigosa, velho. Porque o que tem lá já é muito ruim. Ou o cara vem pra, ou o cara vem pra resolver o problema e falar, tô vindo pra ser o titular da posição, ou então não adianta. Porque pra ser mais um ali também, rechear o elenco com volantes, velho, na boa, não vai dar certo. Mas vamos aguardar aí, porque só eu falei até agora, tô falando, mas cobre na cobra também. Cara tá ouvindo falando. 2017 bem, hein? Puta vida, mano. Beleza, então. Fala mais no decorrer do programa, tá bom? Falou. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Buscapé, Saldão Buscapé. Comece o ano com a economia, dá um busca no Buscapé. Dá um busca no Buscapé. É isso aí, também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bento. Bento. Parmeira. Parmeira. Acorda, Bento. Bento tava de chapéu. Tem o Bento do chapéu. Opa. Acorda, Bento. Caramba, hein. Ô, oh, que bonito. Ah, que ano bonito, hein. Tá ficando... Cara de Dubai. Ah, ficando bonito, né? Com cara, isso aí. É os milionários. Tô comprando de tudo, né, velho? Olha só. Os países pobres, né? Feliz, né? Final de semana teve o Felipe Melo, junto com o Felipe Melo também mostrou lá o novo hotel do Parmeira. Você viu a cara dele de assustado? Ah, pô, falar pra você, ficou bom, hein? Ele podia fazer um teste no Projac, hein? Nada contra, porque ficou muito bonito mesmo. Ficou muito bonito. Não é recalque. Ah, ficou de fato muito bonito. Mas o Felipe Melo, que jogou na Inter de Milão, Paquito, na Juventus, ele não viu, então, ele não viu uma estrutura tão boa quanto? Porque dava impressão, velho, que era o homem descobrindo fogo. Tá de brincadeira, velho. Parece que ele nunca tinha visto, né, mano? Ó, velho, vai chocar uma cenoura, vai. Isso aí é recalque. Você não falou que isso aí ia falar mais tarde? Você fica zoando a velha, pô. Coisa que não dá pra não falar, velho. Depois de agora, tudo é mais tarde. Corta meu microfone, isso. Não vou cortar. Isso aí só valoriza o centro de futebol do Parmeira. Exatamente. Centro de futebol do Parmeira? Ó, o Amado Batista, quando chegou, falou igual. Eduardo Batista. Ele olhou e falou... Eduardo Batista, avó. É que eu gosto do Amadinho. Amado Batista. Vai lá, seu bem. Não, e olha, tá comentando aí agora, né, nos bastidores, que essa semana pode ser... Vem mais? Quem? Não parou ainda? Ai, que infarto, viu? Ah, meu Deus. Em tese, não sei se vocês concordam, mas o Palmeiras vive hoje um momento de contratações... lá com aquele jeito Parmalat de anos 90. Ah, sim, é os melhores jogadores. Não tem a menor dúvida. O Parmeira escolhe depois o que sobrar, divide. É o momento. Isso aí. Não tem a menor dúvida. Também acho. Pelas competições. Já veio o Guerra, né? Pelas competições. O Keno. Aí, o Michel Bastos. O Rafael Liga. Pelas competições que vai ter pela frente. Johan. Se bem que também, olha, vou te falar uma coisa, o nego que foi lá registrar o nome. Deve ter sido o pai, o cara do cartório. Rioran, não era Rioran. Não, acho que a ideia era Rioran. Mas nem o pai, nem o cara do cartório sabe escrever. Você só critica as coisas do pai. Ô, vó, sabe quem... Tá criticando o pai e o cartório. Sabe quem pode vir? O Palmeiras também diz que o Bigode vem. Aí aprende com o Mota, né? Isso é fogo. William Bigode. Ah, o que vai ser o seguinte. Tem uma negociação aí com o Cruzeiro, Fabiano, né? O Rabinho fica lá, o... Quem? O Rabinho. Robinho. E vem o Fabiano e o... William Bigode. Não, mas deu uma encrespada no negócio do Fabiano lá, porque o Cruzeiro parece que pediu um percentual a mais do que ele já tinha combinado com o Palmeiras, né? Sim. Aí o jogador teve que retornar pra Minas aí, possivelmente, não sei se o Palmeiras vai fazer tanta questão assim. Mas isso na foi boa, que hora isso? Foi de manhã que eu tinha visto a informação. Estão dizendo agora que entrou o William Pinotti no... O Bigode. Bigode. Mas, vovó, na boa, pra esse lado de campo, o Palmeiras ele tá bem servido. Ele tem jogadores aí como o Dudu, como o Roger Guedes, como o Keno. Agora o Palmeiras aí precisa focar os esforços aí na contratação de um camisa 9, um centroavante. Ah, mas sabe uma trazer coisa? Trazer o William Bigode, não sei se pro Palmeiras não, seria tão interessante, mas sabe não. Uma coisa? Ele é bom jogador, mas o Palmeiras até tá servido eu na posição. Eu tava conversando lá na Bocha, que passamos ano novo lá na Bocha. Você né? Passou na Bocha toda Bocha. Também, velho. Que isso? Hã? Não, ano novo passamos quem na bote. Quem são bote. Os gatinhos que você anda vendo na bote? Vou passar na bote ali você. O Alfredo, que é o mais novo, joga sentado. O... Peraí. Ele é rolando a bolinha sentado, velho. É o mais novo. Mesmo. O Palmeiras, do jeito que tá... A véia acordou com a boca na areia, velho, da bote. Não precisa nem jogar de, com o centroavante, viu? Como assim, velho? Os velhos cataram, velho. É o mais novo, Alfredinho. Ô, velho. Ô, velho, que cor foi sua calcinha no ano novo? Para, Motinho. Ó. Eu não usa calcinha. Não, eu uso o cuecão. Ela abre de lado. Calçola. Não. É calçola. Abre de lado. Eu ponho uma lentilha debaixo do sovaco. É, imagina. Uma lentilha embaixo. Eu imagino. Você põe faltando 2 minutos e quando vira o ano você come. É. Dá sorte. Você põe uma lentilha e tira uma uva passa. Com esse calor, ela cozinha mesmo, velho. É. Agora é o seguinte, viu, OGP? O Palmeiras. RG, pô. RG. Dá pra jogar panela. Sem ser entravante, não dá? Joga, ó. Dá. É, então, joga o Felipe de Melo, o Tchê, o Moisés, o Dudu. Vó, mas o são Michel, tantos jogadores contratados pelo Palmeiras que o torcedor do Palmeiras fica brincando de fazer escalação. Por isso. Exatamente. Então agora você também vai brincar de fazer escalação, escalamento? Vó. Vamos lá. Meu Deus. Aí é a avó que tá falando. Não, é a avó. É. Aquele ser repugnante que te traz más energias está de férias. Exato. Ó, mas tá discutindo, hein, bora. O Joilton botaria no gol. Começou errado. Joilton. Ó, seu Bento. É Jailson. Jailson. Mas daí o escalamento é meu. Depois você faz. Vamos lá, Jailson. Aí o Zé, aí a defesa é o Vitor. Direito. O Zé, eu gosto de começar pela esquerda que dá sorte. Zé Roberto. Eu fiz isso ano passado, ganhei o tempo. Então vai, Zé Roberto. O Zé, o Vitor, e o Mina, e o Jão. Jão? Jão. Jão. Jão? Lateral direito. Jean. Jão. Não seria Jean? O Jean. Tá. Aí o Felipe de Melo. Felipe Melo. Mas é com o jogador que a gente tem hoje, né? Exatamente. Já estão lá. O Xexê, o Moisés. É. Já foram. E o Guerra. Já foi 3. Peraí, a escalamento é meu. Dudu. O Guerra, o Dudu e o Michelzinho. Michel Bastos? Michel Bastos já entra no time? O Guerra joga de Fausto 9. Aí você vai jogar. Você vai jogar o Guerra. Sério, vô? Essa sua escalação. O jogador de hoje? Isso eu acho. O jogador de hoje é. Ah, ele acha que tá jogando videogame. Não. Essa é a sua escalação. É igual o Chile joga, sem um 9 de jogador. Não. Rodando. Mas na boa, ô vó, eu acho que quem pode fazer às vezes aí de camisa 9 é o Roger Guedes. Você monta o meio-campo ali com o Felipe Melo, o Tchê, o Moisés junto com o Guerra. E lá na frente você coloca lá o Dudu por um lado e o Roger Guedes aí centralizado. Não, tirei não. É, o Dudu do lado e o Michel do outro. Porque... E vocês vão deixar o Michel Bastos no banco? Eu deixaria fácil. A avó tá pondo pra jogar. Não, a avó tá pondo pra jogar, Eu deixaria fácil. Olha, não deixa time do Palmeiras aí, imagina. Não é legal desagradar, hein? O Michel Bastos, velho, eu não sei como... Então, mas por mais que ele queira jogar... Por mais que ele queira jogar aberto aí pela esquerda, essa é a posição do Dudu. Essa é a posição do Dudu. O aberto pela esquerda. Não, o Amado Batista disse que ele vai jogar aberto na direita. Quem? O Michel Bastos? É. Então. Da perna invertida. Na boa, vó. Na boa. Pra que você coloque aí o Michel Bastos pra jogar, você vai ter que tirar aí o Roger Guedes. Você tiraria o Roger Guedes do seu time. Ele não terminou tão bem, né? Quando ele começou. Não, mas é que tá, vó. Hoje o Roger Guedes é um cara muito mais participativo do que o Michel Bastos. Com todo respeito ao Michel Bastos, mas se ele for um cara inteligente, e eu acho que ele é. Eu acho que o Michel Bastos, por mais que ele faça bico pra jogar naquela posição, mas a única chance do Michel Bastos brigar pela titularidade dele é se ele for lateral esquerdo. Mas tem 3 já. Então, mas é que tá, ele pode brigar com o Zé Roberto, porque o Zé Roberto é um cara que muitas vezes não pode jogar durante todos os jogos. Aí tem o Egídio. E o Egídio, cara, mas na boa, entre o Egídio no auge e o Michel Bastos no auge, o Michel Bastos é mais jogador que o Egídio. Na lateral? Mas, então, esse é o grande problema, porque o Michel Bastos já é na lateral há muito tempo. E quando ele precisar fazer essa função no São Paulo, ele dá chilique. Nem o cara quer jogar de lateral. Então, ele dá chilique. Esse é o maior desafio do Eduardo Batista. Então, ele vai ter que lidar com egos e Michel Bastos e vai dar. Não corre não, hein, velho. Então, porque se você parar pra pensar... Ah, não corre. Ó, vocês não gostam... Vocês viviam reclamando do Cleiton Xavier. Vocês vão ver. Mas não é possível que ele tá mais morto que o Cleiton Xavier. Bom, é diferente. Sei lá, ó. O Cleiton não tem a saúde pra jogar. O Michel é porque não queria. Aí, são coisas exatamente. Diferentes. O Cleiton Xavier, ele é um... Ele não aguenta. Não aguenta, né? É, vamos ver. Foi embora, né? Por isso que ele foi jogar na Vitória, responsável. Ah, Vitória. Ah. Ele tinha mais 6 meses de contrato, fez um acordo com o Palmeiras. Foi bom. Tá não, certo. Ele saiu, aí o que fizeram? Quem mais Paulista? Saiu do Palmeiras? Demitiram os médicos, porque não tinha sentido. Contratar. Agora é o Paulista trocou que todo vai o pegar. Departamento, né? É, quem saiu mais? Saiu. Matheus Salles, saiu. Lucas, foi pro Fluminense. As cadeiras chilique que eu zoei os caras lá e... O Gabriel foi pro Corinthians. E o Cleiton Xavier pro Vitória. Trocou todo mundo. E parece que o Leandro Pereira. Agora o Campeonato Paulista é o tipo de jogador que vai jogar contra o Camando Caia, vai jogar contra o pré-temporada. Aí vai fazer gol, vai dar passe, rolinho. Mas na boa, Sombra, o time do Palmeiras hoje, não só aqui no Brasil, mas eu acho que na América do Sul, é o time mais forte, cara. Porque o Felipe Melo, se você parar pra analisar o investimento que o Palmeiras fez, é um investimento em um cara que vem pra decidir. É o dinheiro que você gasta num meia. É um dinheiro que você gasta num cara aí lá da frente, num centroavante. E o Palmeiras investiu esse dinheiro num cara que, teoricamente, vem pra destruir. Não que o Felipe Melo venha pra destruir, eu acho que é um bom reforço. Mas pra posição dele, de volante, o Palmeiras ele tinha uma série de jogadores. Inclusive se desfez desse jogador que o Corinthians acabou de contratar, que é o Gabriel, que joga bola. Joga bola. É um moleque bom de bola. Então quando você começa a investir dinheiro pesado na contratação de jogadores que venham, teoricamente, pra marcar e destruir jogadas... Não, o Felipe Melo não saiba jogar com a bola no pé. Eu acho que ele tem qualidade para fazer a função de segundo volante, mas ele pode jogar também até como um zagueiro. O Palmeiras precisar de um zagueiro ali, pode fazer às vezes até de zagueiro. Eu vou esperar mais o Felipe Melo. Não, Felipe Melo joga bola, RG. E não é aquele tipo de jogador bunda mole, velho. Time de futebol precisa ter uns caras doidos assim. Eu prefiro esperar. Porque, ainda mais em Libertadores, mano, que Uruguai, o argentino, chileno, gosta de montar em cima de brasileiro que tem fama de bundão na América do Sul. Você precisa ter uns caras desses mesmo aí que peita aí e dá cabeçada em adversário. É que é pra brigar. Lógico, não, lógico. Vai virar um ídolo, não é isso? Mas ele, daqui 6 meses, você me cobra. Ele eu acho que vai virar ídolo sim, sabe por quê, Bento? O jogador, cara, ele não torna-se ídolo somente aí pela qualidade técnica que ele tem, mas sim pela personalidade. É um jogador aí que vai chamar a responsa, jogador que se precisar meter o dedo na cara de companheiro da própria equipe, ele vai meter. Mas se essa personalidade começar a prejudicar o time, mano, você não tem a menor dúvida. Não prejudica, gente. Tá bom, vamos esperar. O Eduardo Batista, ele vai ter o mesmo trabalho que tem um técnico quando chega numa seleção brasileira. Não tenha dúvida. Sabe aquele técnico meio sem currículo? Você não tem a dúvida. É o mesmo trabalho. Só vai pegar cobra. Mas, Ter que saber administrar, né? Tá botando crise. Não tô botando crise, mas é óbvio. Não, mas você deu uma se fosse agora. O time dos outros, ia falar assim: ih, ó, é muita cobra pra técnico muito razão, novo. Né? Não, mas é fato, o Palmeiras ele tá arriscando demais. O Palmeiras hoje, se ele é um carro de. Brasileira, ninguém ia meter o pau. O Palmeiras hoje ele é um carro aí de 600 mil reais. Você tá colocando gasolina de 1,90. Pode dar certo? Pode. Tem gasolina de 1,90? Não, mas é isso. Onde tá esse posto aí? Você passa em algum posto aí, você fala, puta, gasolina de 1,90. Tá muito abaixo do que a galera paga. Mas que é o Eduardo? O Eduardo Batista. É um negócio muito barato. Claro, pode estar no motor do teu carro e funcionar como uma gasolina de 4 reais ou 5 reais. Você acha que ia arriscar demais? Eu ia dar um exemplo ao contrário. Eu ia dizer que o Eduardo Batista é aquele cara que acordou e tá uma maior festa na venda da casa dele, os caras entregando um carro de 600 mil, 1 milhão pra ele, entendeu? Quer dizer, aí o cara olha e fala, o cara, na verdade, ele também tem a questão ele tem o mérito dele, de estar se colocando na carreira, de estar se posicionando dentro do mercado do futebol, num time grande. É o cara que foi a maior chance. Foi lá no Fluminense e teve problemas com o Ronaldo Gaúcho. E tinha Fred, a coisa não andou. É, porque a coisa ali era fervia, né? Agora, ele vai pegar cobra. E quando o cara vai jogar cobra, como ele quer mostrar que tem personagem, pode ser que chegue e fale assim, deixa eu mostrar quem eu sou. Que já teve uma experiência. Ou você chega e fala assim, agora você é amigo de todos, né? Você tem dois caminhos. De querer se posicionar, e aí não sei como que o cara vai querer bancar. Se ele vai querer chegar marcando presença, falando, não é porque tem estrelão aqui que eu vou olhar pra baixo, né? Mas, ô Sombra, se você parar pra pensar, um grupo de futebol, tá certo? Um time grande aí, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Flamengo, Grêmio, enfim. Ele deve ter um plantel. Você não falou da quarta força, o Corinthians. Já falei aqui o nosso. Já falou? Falei. Um time profissional, ele deve ter em torno de 30 a 40 jogadores aí no seu plantel. É muita gente. Para 11 jogadores, o treinador é excelente. Para 6, 7 ou 8, o treinador é médio. É reserva, né? Pro restante dos 40, mesmo aí, se você fizer uma conta, para 20 praticamente, o treinador é um lixo. O treinador é um lixo, porque o cara fala, eu tenho condições de jogar, esse corno não me leva. O cara pensa isso. Ô, mano, o cara pensa isso. Só pra você ter, nessas festas de final de ano aí que eu tava, fui trabalhar, encontrei alguns jogadores. Quem? Minhas... Fala quem? Não. Fala, ué. Não. Fala, ué. Você tá na mídia, você tem que usar o microfone pra... Ali, não, mas eram jogadores que estavam bêbados. Vomitando. É, mas estavam de férias, né, seu bem? Qual o problema do cara estar bêbado? Se soltam, também não dá pra criticar. Dormindo os caras lama. Quando se soltam, alguns os caras falam... Eles falaram do Cuca? Graças a Deus. Falaram do Cuca? Ah, eu também, pra mim também. Mas é aquilo que você falou, é cara que não tá jogando... Não, mas o Cuca, ele não tinha 100% de aceitação... Pelo grupo de jogadores do Palmeiras. O Cuca, 100%. Ele... O RG também não tem 100%. Não, não, não, não, não, mas... Você vê que às vezes o Domênico fala mal. O Cuca, Sombra, ele era um treinador que ele era respeitado, mas ele não era benquisto pelo elenco. Os caras falavam, beleza, é o Cuca, vamos jogar, é o cacete a quatro, estamos no Palmeiras, vamos jogar aí pelo clube, etc e tal. Somos bem pagos aqui, vamos correr. Só que o Cuca, ele não tinha a empatia do elenco como o Tite tinha perante o elenco do Corinthians, por exemplo. Só que a galera não peitava o Cuca, porque era o Cuca. É, mas e agora, se virar o ano mais um ano com ele? É, porque lembra lá no começo, as faíscas Dudu e Cuca? Dudu, Barros, Rafael Marques. O Rafael Marques tá lá ainda, né? Tá lá. O Alexandre tá lá. O Barrios tá lá. Falaram na época que o Cuca e o Rafael quase saíram no tapa. Quase saíram no braço no pessoal. É, saiu no... Teve as vias de fato, chegou mesmo. Foi num jogo aí que ele colocou o Rafael Marques pra jogar, Curitiba, acho que jogou uns 15 minutos. Ah. E toda vez que o Rafael Marques pegava na bola e fazia qualquer coisa, o Cuca reclamava. Até nos acertos, aí o Rafael Marques tava falando, pô, tá pegando no meu pé. Hein, olha, amanhã não sei. Quem amanhã pode ser até que o cara acaba pintando no meu time. Pode falar, Rafael Marques é ruim. É limitado. Não, ele não é ruim, não. Não acho ele ruim. Não, não acho ruim. Ruim, velho. É o Gustavo ruim. Que jogava no Corinthians. Não, esse é horroroso. Horrível. É diferente. Tem um jogador que é horroroso. Tem o Rafael Marques, cara. O Rafael Marques, num outro contexto aí, num outro time, ele jogaria a bola, cara. É que o Palmeiras ali tem jogadores na posição dele aí que estão jogando muito. Você vai colocar o Rafael Marques pra jogar de meia? Não dá. Segundo atacante? Não dá. De centroavante, ele fala que não gosta. Então dá pra quê? Então... A concorrência era pesada, velho. Mas o Rafael Marques em outro time, por exemplo, no São Paulo, ele brigaria por posição. É que ele tem a playlist... No Corinthians, ele jogaria. Mas ele no tem São a playlist Paulo, dos no, pagodes, né? No meu entender, no São Exatamente. Paulo, hoje, no máximo, pra centroavante. Nas laterais de campo, não. Mas ele não é centroavante, ele não joga. Ah, então não joga. Ele fica laterais, ele também não joga. Não, ó. Você tá vendo, ó. Ó. Parece que ele tá com o controle do videogame travado pra direita. Ah. Depois ele no meio, ele vai indo. Gente, é jogador sem recurso técnico. Vocês estão loucos. É caneludo. É jogador caneludo, gente. Aí o cara se sobressai mais quando aparece lá na cara do gol e faz uns gols de cabeça. No Corinthians, ele era o 10. É, mas o Serginho Chulapa, que foi centroavante do teu time, ele se destacava muito mais pela força do que pela técnica, velho. Mas era um puta goleador. A bola caiu no pé dele dentro da área. Era problema. Não dá pra comparar. Então, matador, né? Você quis fazer comparação com o Serginho Chulapa? Comparação não. Quando o Chulapa veio aqui, eu não vi ninguém aqui falar se era caneludo, só fazia gol. Para, vai. Você ouviu o cara que fazia gol? Ele só fazia o item mais importante do futebol. Só fazia gol. Ridículo, velho. Você fala caneludo. Só fazia gol. Você pegou uma bactéria na praia. Contratar centroavante não dá agora, porque aquele cara só sabe fazer gol. O Rafael Marques é um Finazzi tatuado. Não, não acho. O Rafael Marques é bom jogador. Mais ou menos por aí. Pelo amor de Deus. O Rafael Marques tem o dente do Firmino. Você quer o seu Nissan agora? Então pode comemorar, porque chegou a hora. Escolha a certa Nissan. A linha Nissan está com condições imperdíveis e você pode escolher a que cabe no seu bolso. Você precisa conhecer o Nissan Kicks 2017, o SUV mais desejado do ano e o melhor da categoria. Ele tem painel multifuncional de alta definição, central multimídia com câmera de ré e muito mais. Conversões a partir de R$ 84.900. Vá até uma concessionária e faça um test drive porque quem testa compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Estádio 97. Continuando as manchetes do Estádio 97. No oferecimento... Ah, deixa eu ver aqui se eu vou falar agora. Ah, não, o Mano vai falar da Bozano. Opa, vamos lá. Começando o ano, hein, rapaziada? É. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigões? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, parceiro, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você vai levantar o braço agora, você vai estar sequinho, sequinho, sequinho. E você vai ter passado esse Bozano Extreme de manhã. E você pode ter certeza que você vai treinar agora, que eu sei que vai começar o ano, você vai pra academia. Você vai levantar o braço na academia também, você não vai matar quem tá embaixo fazendo supino, velho. Você vai ser o charme da academia. Meu Deus. Você vai ser o cara cobiçado pela mulherada, porque você vai estar cheiroso. Diferente daqueles caras que ficam pingando, aqueles nojentos que sentam no banco. E você fala, meu Deus, queima esse banco, eu não sento nunca mais aí. Nossa senhora, mas tenho certeza que você vai estar top, tá bom? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito mais proteção. E ó, você que é ligeiro, eu sei que você é um cara esperto, liga aqui no Estádio 97 e diga o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Ó, fala a frase que vale a pena, esse kit é top demais, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos lá, Bento. Vamos ao Santos agora. Olha aí o Santos. Santos, let's go. Let's go. Você não viu na copinha? Não, o que aconteceu na copinha? Perdeu? Não, mas tomou mó sufoco, mano. Mas passou. Quem foi eliminado hoje na copinha foi o Grêmio, perdeu do Mirassol e tá eliminado. Quem vai ganhar a copinha é o Chapé. Pega o São Paulo, velho. A Chape vai próxima. Infelizmente vai ser eliminada pelo São Paulo agora, lá na sequência. Nossa, vocês têm que ter muita falta de vergonha na cara pra eliminar a Chapecoense. Vai! Se fosse o Corinthians, você queria que nossa, entregasse? Ser... Muito calhorda, vai ser eliminada a Chapecoense. Você queria que o Corinthians entregasse? Não vale bica. Chegar na cara do gol, sabe essas coisas? Sei. Não. Mano, responde. Futebol você gostaria que o Corinthians entregasse? A situação é que é o São Paulo, eu só trabalho com fatos. Não, mas eu tô colocando um fato pra você. Situação... Corinthians e Chape, você queria que entregasse? Mas agora não é Corinthians e Copinha, agora é o Santos. Tô de sacanagem, né? Vamos lá. Ó, hoje foi contratado. Quer saber que é o novo adversário do Santos, a Regina? Atacante, que veio do Japão. Kaique. Caiu, passou aí pelo passagem relâmpago aí por pelo ABC. E ele é centroavante. Não, esse cara era do Flamengo, velho. Centroavante do Flamengo. Não, mas ele começou no ABC. Isso, lá, então vamos lá. No Natal. ABC. Exato. E é centroavante. Centroavante. E se Kaique na área, é pênalti. Exato. Boa, Regia, já chegou. Boa. Ó, então vamos lá. Kaique, zagueiro Kleber, lateral direito Matheus Ribeiro, o volante Leandro Donizete, que você é pra dar aquela... Parlada. Leandro, dá pra... Atacante Vladimir Hernandes. Hernandes. Foram os reforços até agora. Esse, do Peixe. Esses são certeza. Esses, tem mais um do Santos aí. Estão certinho. Esses estão certinho. É, pela primeira vez aí, que eu me lembro aí, nos últimos anos, pelo menos, é um ano em que a gestão do Santos funcionou e entra um outro ano tranquilo, com contratações. Sem problema, sem crise, sem jogador falando que vai embora por falta de salário. Então, o Modesto, nesse ponto, ele foi legal, ele foi bacana. Acertou, tá fazendo um ótimo trabalho em relação ao que vinha sendo feito no Santos. Então, tá aí, é um time que eu acho o Santos mantém, procura pelo menos manter agora o máximo possível do time do ano passado. Quer dizer, então, entra 2017 com uma base muito legal, muito boa, com reforços pontuais. Vai dar certo? A gente não sabe, né? Como tentou, por exemplo, ano passado o Rodrigão, que pô, veio com uma puta fama, o maior artilheiro do Brasil, não deu certo, né? E outros que não deram certo, com exceção do Copete, que foi... Ah, o Copete foi bem, foi? Foi bem. Não, eu digo das contratações que o Santos fez. Então, vingou o Copete, né? O Rodrigão não deu certo, o outro, o Paulinho, não deu certo, E também o Santos. Já dispensaram. Santos trouxe, também não deu certo, mas o Copete foi legal. E traz agora esses 5 por enquanto. Com relação aos outros, que estão falando em Patos, que já melou, né? Robinho. RG? Não, mas eu acho que aí também. E o Camilo, agrada o RG? O meia do Botafogo? Vai furar o zóio do Botafogo? Tem um papo aí que o Santos tá atrás, hein? É, mas não sei, mano. Existe uma relação de. Eu tava vendo hoje, pô, mais ou menos uns 30 jogadores, sabe? Que contando com o Robinho, o Bartos, não sei o que, interessa. Uma lista que o Modesto anda falando, dizem que ele anda falando, mas eu não ouvi. Mas ele tá zoião lá no Galo, hein? Então, mas. Os caras do Galo tão puto. Então, hein? Mas aí eu acho o seguinte. Toda hora que é um cara aí, do Galo. Aí é o troco. Né? Aí é o troco. Da mesma forma como fizeram com o Santos. E você sabe, o Modesto, ele é fanfarrão mesmo, nesse sentido. Né? Ele é torcedor do Santos e ele vai pra sacanagem. Eu não acredito em Robinho, sinceramente, não acredito. Barcos, muito menos. Eu acho que ele também tá zoando um pouco, tá tumultuando um pouco. O que tem de concreto é isso aí. E eu acredito que o Santos fará, sim, um bom 2017, hein? Eu acho que pode ser uma grande surpresa. Escala, então, o seu Santos 2017, que mas nem não, a avó. Mas não vai que nem a avó, é falar besteira, hein? Cala direito. Ô, seu Bento, tadinha da avó. Olha, quando eu não tenho o Domênico pra infernizar a avó. Ai, tem seu Bento. Tem o seu Bento, o Domênico, eu vou falar. Ele ligou à tarde pra mim. É. E falou, fica de olho na avó lá. Que ela tá desequilibrada. Reprime ela no ar. Agora, que aproveitando que a avó não tá aqui, porque é um lema nosso, a gente sempre fala pelas costas. Escala mal a avó, né? Não, demais. Nossa. Lamentar. A avó fez uma média. Não, pior que né, assim cara? Na vida real. Fala aí. A avó fez uma média. Você entendeu, né? É, mas tem... falei. Eu vou lá, eu vou de... Vamos lá, velho. Vanderlei. Marola. Vanderlei. Marola. Esse novo lateral direito aí que o Santos contratou. Matheus Ribeiro. Quem Ribeiro. Vai dar uma área no Vitor Ferraz? Você é louco, RG. Não. O Vitor Ferraz. Nesse novinho aí. É mesmo? Você pegou birra do Vitor Ferraz igual do Edu Dracena e do. Posso falar? É que eu acho que o Vitor. Eu... Acho que ele esqueceu do Vitor Ferraz. Não. Eu vou justificar. O Vitor Ferraz, ele é um cara que ele apoia muito. Né? Mas ele é diferente do Zé. O Zé que é um cara que apoia, mas defende legal. Boa. O Vitor, ele toma muito, mas muita bola nas costas. Não estou dizendo que seja um mau jogador. Sim. Seja um mau lateral. Mas acho que tem um perfil de apoiar muito e defender boa. Pouco. É. Zaga, RG. Minha opinião. Ó, o Zaga precisa ver se vai recuperar o Gustavo. Né? Kleber titular. Aí, Kleber e Luiz Felipe, velho. A zaga do Santos é essa. Não, pode ser Kleber e Luiz Felipe ou Kleber e Gustavo. Pode ser. Entendeu? Luiz Felipe tá machucado, mas acho que já volta. Os dois estão, mas acho que. E Zeca na esquerda. Zeca, né? Lógico, mas não dá pra abrir mão. Meio campo, RG, vamos lá. Meio campo, Thiago, né? Eu não tiro... Thiago Maia. Não tiro o Thiago. Lucas Lima. E... Você esqueceu o Renato. E... Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno. E Vitor Bueno. Não sei se o Vitor Bueno continua. Vai continuar, mas sim. É, se continuar... E é talvez isso. Saia o Lucas Lima porque tem uma proposta da China, gigante. Ah, não vai, hein? China, acho que não vai, não. Olha, não sei. De novo, mas não já vai. Foi seu ataque, agora, RG. Mano. Ataque, Ricardo Oliveira e Copete, né? É praticamente o mesmo time. É. E você vai deixar o Leandro Donizete no banco? Ah, na boa, velho. Esse Leandro Donizete é horroroso, mano. Eu sei que é horroroso. Mas como você vai sacar do time, velho? Por mais que o Leandro Donizete seja um cara mais experiente, mais briguento, e pra Libertadores isso é importante, mas como você vai sacar um Thiago Maia jogando a bola com o maluco jogando o Campeonato Brasileiro? Isso é louco. Mas é aquela coisa, vai. Tá montando o seu elenco, certo? Mas tudo isso, como diz o velho professor, depende do treino, né? O que vai decidir é o treino. Quem se escala é o treino. Então, se o jogador fizer aquele treino, ele vai pro jogo. Então, não tem jeito. Muito bem, seu Bento. Vamos ao Tricolor. Então, vamos ao Tricolor no oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Isso aí. Tricolor. Hoje está na Flórida. Flórida Campo. Olha aí. O Tricolor tem a sombra. respirando ar de primeiro mundo. Foi onde? Teve que foi? São Paulo? Okay. Não, o Corinthians tá chegando. Corinthians foi também? Disse que não ia. É que, imagina, o Corinthians vai... Eles não estavam achando passar... Se não tiver o Corinthians, não tem torneio, velho. É muita conexção, não é, né? Eles estavam vendo pra chegar de ônibus. Não é, porque esses times que não tem tradição internacional tem que chegar antes do torneio. O Corinthians vai chegar pra cortar o bolo, Paquito. Não tinha dinheiro, tô fazendo uma vaquinha esses pra times comprar aí que não, passagem. Esses times que ninguém conhece, vai ter que chegar antes, mano. Hospedagem, é isso? Ah, motel eles arrumam, chega, né? Chega, joga e... Vou falar aqui que o Corinthians vai levar pro motel no motel eles arrumam. Um motel bem ralé na beira da estrada. Mas foi humilde, né, o Natal do Tricolor. Ah. Não veio muita coisa pra 2017. Veio o Wellington Nem. Cícero. Né, o Cícero. Neilton. Sidão foi apresentado hoje. Sim. Então é isso aí. E tá rolando duas novelas no São Paulo. Quais? Né? Calieri. Né? Que deu um aval negou, que... Né, o... Não, diz que... Entre o São Paulo e o Calheiros seria tudo certo. O problema é o seguinte, que os investidores dele, que pagaram uma bala pro Boca, né? Os caras gastaram 40 milhões de reais. Então. E o nego foi pra lá e não tá jogando certo. Porra nenhuma. Os caras tão vendo o dinheiro ir pros buracos. Não, mas ô Sombra, não é que ele não tá jogando porra nenhuma, ele não tá jogando. Porque quando teve chance, não tá jogando. Ele não jogou nada. Sim, exatamente. Inclusive ele fez duas partidas com o time B. O time sub alguma coisa do West Ham, velho. E aí ele foi oferecido pelo... Pro Las Palmas, né? Las Palmas. E não véio, na boa, não dá pra jogar nesse time. Esse time aí tem nome de motel, velho. É, então, e ele não aceitou. Motel Las Palmas. Motel Las Palmas. Vamos pegar um período de 3 horinhas no Las Palmas. E aí... Segunda-feira, filé parmegiana, R$19,90. É, velho, você é louco. E aí dizem que o seguinte, que os investidores falam o seguinte, não, você fica aqui até o dia 20, se a gente não conseguir nenhum time encaixar você aqui na Europa, você pode até ir pro São Paulo, a gente vai fazer um acordo com o São Paulo, mas dizem que os caras querem um troco. Isso. E não vai vir de graça. Não vai vir por empréstimo, sem grana, sem bancar nada. E São Paulo vai atrás do VP. É, então. E vai atrás do dinheiro aí. Dizem, inclusive, que o VP. O quem? O Vinícius Pinotti. É, exatamente. Estaria disposto a ajudar o São Paulo a trazer o Calheiro nesse sentido. O Vinícius Pinotti é o Paulo Nobre do São Paulo. São Paulo, é. E, muito então, rico, muito. Muito rico, muito rico. Muito gente boa. Oh, então, vender creme pra calcanhar rachado dá dinheiro, hein, mano? Cadê o dinheiro pro Centurion? Vai dar dinheiro pro Calheiro, mano. Porra, velho. Vou vender creme pra calcanhar rachado. Haja castanho do Pará, hein, velho. A empresa do homem é forte. Forte, mano. O cara forte, é forte. Vende bem, mano. Melhor que vender cerveja na praia. Vende bem, mano. E a outra novela seria do Coleman, né? Que também estaria aí. O São Paulo aumentou a oferta. Porque assim, o Grêmio disse que o Nacional tinha falado não, a gente só quer vender ele pra Europa. Mas o Grêmio entrou na treta aí também. Mas aí parece que não surgiu tanta proposta pra ele da Europa assim. E chamaram o São Paulo de novo pra negociação e falaram: ó, aumenta a oferta. O São Paulo fez uma oferta de 1,1 milhão por ele. Né? $1,000. É, de dólares. Né? Então, está analisando, diz que já teve um representante dele aqui no São Paulo, veio visitar, conhecer, ficar impressionado e tal. Só que agora a parte do Nacional, quem tem que aceitar é o Nacional, né? O Nacional tem que falar, vai, fica ou não, aceita a proposta ou não, né? Essas são as condições. Então, esses dois aí estão no bico, porque o Rogério, o nosso treinador, falou que quer um atacante, né, velho? Não dá pra ficar só com um. Já dá pra fazer o São Paulo 2017? Não, né? Então, escala aí, Sombra. Não dá pra fazer? Escala aí, então. A gente não sabe se o Rodrigo Caio vai ficar, por exemplo. Dizem que o Rodrigo Caio tem uma proposta. Hoje. Mas hoje tem que escalar com o Rodrigo Caio. Se tá lá ainda... Então, cara, dá pra escalar naqueles moldes lá, né? Que todo mundo vem escalando. Embora eu acho que o Rogério vai fazer alguma mudança tática aí. O Buffarini mesmo, você viu a entrevista do Buffarini falando que o Rogério, ele falou pra ele, não, você vai pra lá, vai pra cá. Ele falou, meu, onde o Rogério me põe, eu vou jogar, velho. É, né, mas inclusive o Buffarini até se ofereceu, se precisar quebrar o galho aí na lateral esquerda, ele jogaria ali. É. Mas aí eu acho que não é vantagem não, cara, porque aí você sacrifica dois jogadores. Um lateral de ofício, que é o Buffarini, direito. Você vai deslocar o cara pra esquerda, o cara não vai render a mesma bola e você perde um grande lateral na direita. Então você vai colocar alguém aí, o São Paulo, será que não tem nenhum moleque nessa categoria de base aí que foi campeão de tudo aí no final do ano passado? Põe o moleque, é lateral esquerdo. Ah, eu acho que ou então traz o Reinaldo de volta, o Reinaldo não é de São Paulo? Foi emprestado pra Chapecoense. Ele renovou com o São Paulo. E aí foi emprestado pra Chapecoense. Protelou por mais um ano, e aí vai, até o fim de 2018, mas ele esse é jogador, ano mas esse vai jogar na Chapecoense. Mas depende, mano. Embora o também. O Zeca é destro e joga muito. O Carlinhos não foi embora. Mas o Zeca é ambidestro, o Carlinhos né, só não será aproveitado, mas não foi embora, não. Vai, né? Não. Entenda, foi embora. Quem foi embora? O Mena foi embora. Michel Bastos foi embora. Aliás, o Mena tá sendo dispensado do Cruzeiro de graça, porque ninguém quis o Mena e de repente pode voltar pro São Paulo. Vai saber, né? Agora, o São Paulo de agora que começa... Aquele Álvaro Pereira não, Sombra? Ah, esse demó bola. Então, aquele Álvaro Pereira tá se oferecendo pro Corinthians. Esse Álvaro Pereira hoje teve muitas notícias de que ele tá se oferecendo, que ele é louco pro Corinthians. Sim. E teria, inclusive, sacaneado o São Paulo em conversas. Supostamente teria. Mas vou te falar uma coisa. Eu estranhei quando já se desfizeram dele, quando ele tava bem aqui. Pra mim, deve ser jogador que tem problema. Se ele tava bem aqui e na época se desfizeram dele, na boa, tem história. Coisa, tem história. Pra mim, acho que tem história. Agora, eu acho que esse São Paulo que começa agora com essas contratações é um São Paulo que, em termos de elenco, começa o ano melhor do que termina. Melhor do que termina. Aquele elenco do ano passado terminou na posição que eu achava que ia chegar. Eu tinha falado pra vocês, vai ficar de oitavo, décimo, por aí, acabou ficando em nono, se não me engano. Esse elenco do São Paulo, eu acho que ele fica numa posição que dá pra brigar. Vamos imaginar o Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro, eu acho que dá pra brigar por quinto lugar. Entendeu? Acho que é time que dá pra brigar por quinto lugar. Ou seja, se fosse o Campeonato Brasileiro, com esse elenco, eu diria que ia brigar por uma vaga de Libertadores da América. Não iria brigar por título. Não brigaria. Hoje, analisando esse elenco, eu diria que tá. Porque eu acho que Calieri, assim, por exemplo. Exato. O São Paulo, pra mim, era um time nota 7. No meio do ano, passou a ser um time nota 5. De elenco, nota 5. Hoje, com algumas contratações, pra mim, ele volta a ser um time aí nota 6,5, 7. De elenco. De elenco. Porque o parâmetro de elenco que nós temos hoje, por exemplo, eu acho que, por exemplo, o Santos tem um elenco melhor, mais forte. Acho que o Palmeiras tem um time melhor. Tá, né? Tá bem montado. O Flamengo. Então, eu acho melhor. Deixa eu ver, acima do São Paulo eu vejo o Santos, o Palmeiras, o Flamengo. O Galo ainda dá pra dizer, porque quer queira, quer não, o Galo ainda tem lá Robinho, também, tem Prato, tem Fred. Também acho o elenco. Tem Marcos Rocha. Do Galo não dá então pra, ainda vejo o Galo. Dá pra discutir. Aí o Grêmio, ó, tudo bem, foi campeão da Copa do Brasil, mas não vejo também tão acima agora do que isso que o São Paulo tá montando. Deixa eu ver quem mais. É por aí, viu, gente? Por aí. Não tem muita coisa diferente, não. Não, então assim, pra brigar por quinto lugar, eu acho que tá bom. Mas pode ganhar alguma Copa? Pode ganhar alguma coisa? Campeonato Brasileiro, sinceramente, não acredito com esse Enem. Algum torneio formato Copa? Só se o Rogério der muito jeito e aquilo que é nota 7 virar nota 8 pelo conjunto, pela dedicação. Sabe quando pela fala, força, olha, né? Pegou no breu. No momento do jogo. Pegou no breu. Olha, o time não tem ninguém que é extraordinário, mas olha que conjuntinho, redondinho, você viu? Arrumadinho. Que como deixou arrumadinho, tá um reloginho já. Então, pelo trabalho do técnico junto ao grupo, pode galgar alguma coisa melhor. Mas não em termos de título brasileiro. É aquela coisa, vai jogar uma sul-americana, o Rogério deixou redondinho, que time pegador, não sei o que lá. Você viu, olha, é um time solidário, né? Aquela coisa, isso prevendo o melhor, o melhor... Você acha assim que, tipo, depois do Paulista, o Rogério deixou um time redondinho, mesmo que nós não sejamos campeões, e chega pronto pro Brasileirão, com alguns reforços pontuais, aí você acha que um time pode ficar forte? Por exemplo, eu acho que se tivesse Ganso e Calleri hoje de novo, né? Que olha, também eu não sei, hein? O Ganso lá, criticado pra caramba. Nossa, já tô acabando com o Ganso. Também já não sei. Do Ganso, nossa. Se bobear logo. Tá de volta, velho. Tá descendo em Guarulhos e indo pra alguém aí. Mas quanto pagaram no Ganso lá? Foi 8? 8 milhões de 8 euros. 8 de euros? Né, Paulo? Mano, tudo bem, mas... Às vezes fica problema, é nada, fica ocupando espaço, mano. Vai saber, ainda mais o Sevilla, que acho que é de um time de nego rico lá. Então, mano, assim, se você falar assim, olha, voltou o Ganso e voltou o Calleri jogando como jogaram ano passado, aí eu falo, ah, então agora a história é outra. Que aí você passa a falar que você tem o Ganso, que você tem o Calleri, que você tem o Wellington Nem, relembrando os bons momentos do Wellington Nem, o Cícero, que fez um grande ano pelo Fluminense, né? Você vai falar que você tem o Bufarini, que é um bom lateral, que você melhorou no gol com o Sidão, que você tem o Maicon e o Rodrigo Caio, que foi aí uma das melhores defesas. Tem o Cueva. Que tem o Cueva, que é bom jogador. Tem aí você começa a ver, ter promessas, aí eu já começo a colocar de outra maneira. Lógico, sempre dependendo, aí claro, do trabalho do técnico ser bem feito. No caso, o Rogério Ceni. Né? Que às vezes você pode ter, é o mesmo vale pro Eduardo Batista, é que eu tava falando de elenco. Sim. Que às vezes o técnico não consegue fazer o trabalho fluir, e aí não adianta você ter elenco também. Não adianta porque... Você pode pôr o Palmeiras cheio de elenco, se o técnico não conseguir lá fazer... Administrar ego, administrar tudo. Você pode me dar os melhores ingredientes, eu vou pra cozinha... E a gente já viu essa novela. Se eu souber usar, ferrou, cara. A gente já viu essa novela, hein? A gente já viu essa novela, lembra do Flamengo, aquele Flamengo estelar? Pra mim, hoje então, o elenco do São Paulo é nota 7, falta meia, falta centroavante ainda, pelo menos. Goleiro titular. Sidão. Sidão. Lateral direito. Lateral direito, Bufarini. Esquerda. Na esquerda não tem outro se não for o Júnior Tavares. A não ser que o Rogério vá colocar o Bufarini na esquerda. É o Júnior. O Júnior Tavares, que é da base, chegou a jogar no time profissional do Grêmio, time de cima do Filipão, era o protegido do Filipão. Acho que teve problemas disciplinares lá no Sul. Foi por isso não deu certo, veio emprestado, o São Paulo acabou comprando. É... Zaga. Caio. É Maicon e Rodrigo Caio. Não tem jeito. Eu suspeito que o Rogério vai fazer um time de três volantes, sendo que um dos volantes vai ser o cabeça de área. Vai jogar, o São Paulo vai jogar. Eu já andei lendo algumas coisas de pessoas dizendo algo, que é 3-3-1-3. 3-3-1-3. E não duvido que num futuro próximo, dependendo do andamento das coisas, não vá ser de repente um Breno o volante ou o Lucão. Porque vamos relembrar. Tem o Breno, velho. Tem o Breno. Tem, tá voltando. Tá voltando. É que eu não sei condicionamento físico. O Rogério é muito fã do trabalho do Osório. Muito fã do trabalho do Osório. Não vamos esquecer que o Osório e o Rogério vai implementar uma filosofia ofensiva na história. E lembra que o Osório gostava de pôr o Lucão de volante? Sim. Eu não sei. De repente ele vai colocar ali três volantes, é Thiago, sendo que um volante que acaba atuando... Aí vai ter Thiago, vai ter Cícero... Lucas... Se for três... Vamos supor que seja. O Lucas Fernandes está voltando? Não acho, não acredito em titularidade, não. Não. Eu acho que o meio-campo do Rogério... Ô, Sombra, na boa, o meio-campo do São Paulo aí, se o Rogério não quiser inventar, mano, ele vai ter que meter o Thiago Mendes aí de cabeça de área, coloca do lado dele o Cícero para fazer aquela jogada de sair ali com qualidade, e o Cueva um pouco à frente, e na frente joga com três. Joga aberto ali o Wellington Nem, Neilton e centralizado o Chaves, mano. É isso aí, não tem muita intenção, não. Né? É por aí. Ainda tem o Neres. Ainda tem o Davi Neres. Não, tem o Neres, tem o Lucas Fernandes, tem aquele outro moleque lá também, o Luiz Araújo. É, não, tem uns moleque bom de bola aí no São Paulo. Então, o São Paulo vai muito, acho que assim, se ele quiser ter esperança em alguma coisa, vai muito daquilo que o São Paulo, daquilo que o Rogério conseguir montar, entrosar, fazer o time. Porque assim, juventude tem, qualidade técnica, não é nenhum Miller, nenhum Silas dos anos 80, mas tem uns garotos bons. Mas consegue montar um time bom. Fazer um time funcional. Né? Quem começa esse torneio aí? Na Flórida? Acho que é semana que vem. Todo mundo indo pra lá. O Corinthians chega dia 11 e o Corinthians chega. É que o São Paulo foi pra fazer pré-temporada. É o Corinthians sai hoje, vai de ônibus, chega semana que vem. Ônibus seu furico, velho. Não, não é que. Passa pela Nicarágua, é que... Panamá. O Corinthians vai ficar hospedado na Casa Branca. É que o Coiote ainda não liberou. Os caras estão tudo numa casa esperando liberação, velho. Encheu de boia do lado do ônibus. Enquanto o seu time tá indo a primeira vez aí, tá achando que tá abafando, meu time originou essa competição. Se hoje a Florida Cup é uma referência pro mundo inteiro. Foi o Corinthians que deu início a essa porcaria, essa bodega. O quarta força fica na sua aí. O quarta força. Quarta força em termos de elenco. Vocês estão comemorando o Gabriel do Palmeiras, quarta força em termos de elenco, mas a camisa do Corinthians é muito mais pesada que qualquer uma dessas aqui. Palmeiras, São Paulo, Santos, vai te catar o prego. Foi o cara que mandou 97, lá, Corinthians. Depois que o Mano falou tudo isso, só peço pra você falar, Benjamin. Olha só, amigos, tem um recado pra dar pra vocês. O Fricô chegou pra resolver os problemas de todo mundo. Que às vezes você vai no banheiro, você precisa fazer aquele número 2, né? Pô, aí você tá num lugar que não é na tua casa, você tá na casa da tua namorada, na tua sogra, foi jantar lá na sogra, ou você tá no escritório, aí você abre a porta do banheiro, aquele clima de constrangimento, todo mundo vendo, ah, né? Eu tô ligado como é que é. Só que agora dá pra você acabar com isso aí. É só você usar o Fricô. Esse negócio é mágico e funciona. Você dá uma borrifada 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. É verdade. Fricou pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. É pequeno, você que é mulher pode levar na sua bolsa, homem pode levar na mochila, na tua necessaire. Isso aí você tem que ter 24 horas por dia na tua mão, ao seu alcance, porque realmente vai evitar qualquer constrangimento. Você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, fricô.com.br. E pode comprar que funciona, é Fricô! É, RG número 2, os bastidores do Estádio 97. Se algum dia esse microfone for esquecido aberto... Ah! Meu Uma Deus, hein, velho? Cara de safadinha. Tem cara de safadinha, velho? Ah, tem. Que é a Domênica? Hein? A Domênica, você acha? Que susto. Cara, vocês não estão falando da rainha, não, né? Da Inglaterra. Não. Não, a rainha não, tadinha. Nem participou dos festejos. A Domênica é a rainha da Casa Verde. Podia ter, né? A rainha da Casa Verde. Já pensou? Hein? Ele sentado numa cadeira com... Como é que chama aquilo? Que usa? Coroa? Coroa. Um bastão na mão. E as pessoas... Um cetro. É, as pessoas tinham que reclamar, vão até ele, igual fazia antigamente. Iam até ele? Ah, Domênico, se ele fosse rei, do jeito que ele é, ele ia falar assim, manda cortar o pescoço disso aí, velhinho. Corta, corta. Quem que é a Domênica? É a rainha da Alice, lembra? A Domênica. Ah, a Domênica. Rainha Domênica. É, igual da rainha da Alice lá. Corta a cabeça. Corta a cabeça. Corta pra mim. Bom, vamos ao telefone. E lembrando, você pode participar do Estádio 97. Também através do WhatsApp, o número é o 94-353-0150, 94-353-0150, esse é o número do nosso WhatsApp, não guardou? Tá devagar, né? 94-353-0150, mande sua mensagem através do nosso WhatsApp, o Estádio 97, vai tocar aqui o Asdrubal! Bora! O que é isso, meu? Olha os alienígenas, olha os alienígenas. Eu avisei que esse dia ia chegar. É, por isso você ia ser. Segura no pé do Tobias e vai embora. Parabéns pelo namoro, velho. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Agora tá vendo ET junto. É bom demais. Só pra dizer pra vocês. Curtindo, porque não é de vocês que tá ardendo, né? Só pra dizer. É louco. Só pra dizer pra vocês que a gente no trans a gente faz fotossíntese. Legal, cara. Como que é? A gente fica nu em cima de uma luz. É louco, mano. Sabia disso? Não, deu um nós voltamos de férias, mas o telefone não voltou. O telefone tá de folga. Deu pau aí, Silvano, logo no primeiro dia. Pelo amor de Deus, hein? Eu como, eu copulo com ela assim. Não. Você faz o quê? Eu tenho um terreiro de terra lá em casa, dentro do quarto. Aí eu enterro o pé dela. E o meu em pé. Ela fala uma música. E a gente liga uma luz em cima. É. É uma fotossíntese. Ela falava com o ZT, não falava antigamente? Falava, falava. É porque eu sou vegano, meu. É? Foi lá que eu conheci ele em Marte. É? Em Marte? É louco. Pô, mas disse que você foi atrás dela e tudo, né, velho? Que ela não tinha como encontrar. Aí o médico, o teu médico... A gente se conheceu de madrugada dormindo. Ela na casa dela ou na minha. É porque o espírito sai do corpo, né, meu? Ah, uma coisa maluca isso. Mas você fica vagando. Vamos falar em espírito sai do corpo, Lá vem. Não. O bar não pode rir, velho. Vai cair o dente do bar, velho. Casão, pô, não. Ah, não. Onde você foi levar? Não, mas isso existe, meu. Eu faço isso todo dia. Ah, não. Que é uma apneia espiritual. Como é que é? Apneia espiritual. Pô, velho. Qual que é a pérola agora? Eu acordei e não consegui me mexer, cara. Como assim? É sério. É. Deu cãibra. Mas isso chama-se travar o ciático. Deu cãibra. Não. Isso aí não é espiritismo. Não, ele via que ele tava acordado. Eu tava acordado. Peraí, ele tava acordado. Isso aconteceu algumas vezes comigo. Ah, já aconteceu. Isso é coisa ruim, é. E não conseguia me mexer. Ele é o Salmo 91, passa. É? Para de rir. Eu falo sério, não. Eu sou espírito. Isso é porque você tava crescendo. Ô, Sombra, eu tô falando muito sério, entendeu? Isso é coisa ruim. Você nunca acordou com umas risadas no ouvido e você tá acordado e não consegue se mexer? Risada no ouvido, não. Ô, os ouvintes, mandem aqui no meu Twitter, que isso existe, pô. Véi, porque vocês estavam de fogo, então não, travou mano. O ciático, velho. Eu não bebo, seu louco. Olha, mano. Aí enxuga, hein, mano. Se fosse quase bebida, eu aconteço comigo todo dia. É. Não. É, que você já se... Tá muito bom. Ah, isso existe. Voltou, cara. O telefone aí, já tá ok? Agora, acho tá que okay. Você é médio, viu, Sônia? Vamos ver se tem alguém na linha aqui pra participar. Não, você é pequeno, mas eu gente. Sou você é médio. É pequeno. Já é médio. É pequeno. Ele é P, ele não é médio, ele é P. Vamos ver. Alô? Alô? Oi? Oi, quem fala? Boa tarde, tudo bom, mano? Boa tarde. Boa tarde, velho. Oi, desculpa, qual o seu nome, amigão? É o Wesley Oliveira. É só isso mesmo o nome? É, só isso daí. Ah. E quantos anos, meu? Tenho 23 anos. 23 anos. E mora onde? Ah, o Benjamin não tá aí. Eu queria falar um jeito que ele tivesse aí. Meu, então não fala, então liga depois, quando ele voltar, quando ele voltar, velho. Amigo, quando eu vi a tromba do elefante... Quando ele retornar, eu fui no bairro aí. Que piroca. E você trabalha com o quê, velho? Eu sou analista de qualidade. É, mas qual o produto que você analisa a qualidade? Olha, nós analisamos aqui várias empresas, por exemplo, Bradesco... Exemplo... Temos também montadoras como BMW, Fiat. Eu faço análise do atendimento. Um exemplo, se você tem um veículo e seu carro ele quebra na rua, eu vou analisar esse atendimento para poder saber se o prestador de algum local ele conseguiu te atender, se ele chegou dentro da previsão, se ocorreu tudo bem durante esse atendimento. Isso é legal, isso é bom. Mas, é que nem quando você liga pra algum lugar, depois os caras ligam pra avaliar, não é isso? Se for o atendimento foi legal. Não, isso, eu vou analisar o atendimento como um todo. Ah, entendi. Entendeu? Ô, mano, inclusive eu tava lá no Honda Hall com vocês. É. Eu era aquele rapaz de boné que tava bem na frente fez aquela pergunta pro Benjamin. Ah, amigo. O Neto. Você é o cara que gosta de tumultuar o ambiente. Eu queria deixar o Benja numa situação constrangedora. Você meteu ele no constrange. Eu falei que São Paulo é ano passado, falei que São Paulo é cair. Ah, eu sei quem é você. Ah, então você é aquele trouxa lá. Aquele que eu falei, não. Chupa, bem grandão no seu ouvido. Respeita o ouvinte, velho. Respeita o ouvinte. Vocês são muito É um trouxa querido de todos nós. Você meteu um constrange no Benja, velho. Pra vocês, nossa, eu acho que foi uma premonição, sabia? Eu falei, o primeiro ouvinte que vai ligar no estádio 97 vai ser eu. Óbvio, conseguiu. Parabéns, conseguiu. Então, feliz ano novo, velho. Quer mandar abraço pra quem? Também, viu? Ô Wesley. Você vai desligar? Não, vamos nada. Não é que hoje, como é o primeiro não. Programa, a gente quer ser não, rápido. Não, é. Não quer ser nada. Ô Wesley, você é corintiano? Eu sou. Pô, tá na cara, meu. Boa, é nóis, vai Corinthians, mano. Vai. Ô Wesley, você tá satisfeito aí, mano, com essas contratações que o Corinthians tem feito pra reforçar o time pra esse ano de 2017? Vai lá fazer seu controle de qualidade. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para alguns corintianos. Mano, eu quero saber de você, o Corinthians ele vai jogar, por exemplo, no 3, 2, 5, por acaso, porque o Corinthians só tá querendo contratar centroavante. Nós já temos o Romero. O Romero é um centroavante de origem, por mais que um pouco melhor pelos lados do campo, o Romero é um centroavante. Nós tínhamos o Gustavo, temos agora também o Jô. O Corinthians contratou o Cavim, tá indo atrás do Pote. O Corinthians só vai ter centroavante no time? Então, cara, mas o Cavim, ele não é bem esse centroavante, né? O Cavim é aquele cara que joga mais pelo lado de campo. O assim Cavim, como não. É sim. Centroavante, não. Mano. Pesado. Ah, não, mas o Cavim. Mobilidade. É, tanto é que ele ficava revezando aí a função lá na frente, lá com o Curitiba lá. Ele e o Kleber Gladiador, mas o Cavim ele joga mais pelo lado do campo. Tanto é que ele era o camisa 10 ainda no Curitiba. É, esse aí ele é certeza disso, que ele joga sim. Pelo lado do campo? Sim, ele faz. Aí, mano. Não, faz sim, mano. Ele faz o lado de campo. É, o centroavante do Corinthians esse ano será o Jô. E pelo que tudo indica aí, quem briga pela posição ali pra jogar ao lado dele, porque numa ponta eu acho que vai estar o Marlone, e na outra vai ficar aberto ali, entre Romero, entre Guilherme, entre o... Marquinhos Gabriel, essa desgraça aí que Giovani o Corinthians... desgraça não. O Giovani Augusto, assim, ele vai jogar, o Giovani Augusto ele vai jogar um pouco mais recuado ali pra fazer a função de meia. Mas ali naquele lado de campo ali vai ter Romero, vai ter Luca, vai ter Casim, vai ter Marquinhos Gabriel, vai ter uma série de jogadores ali, mas o camisa 9 mesmo do Corinthians aí vai ser o Jô. O Casim ele briga pela titularidade. Com certeza? E o Potker? O Potker, amigão, o presidente da Ponte Preta falou agora recentemente aí que ele só sai após o término do Campeonato Paulista, isso se sair. Ou seja, ele tá bancando o jogador ali. Mas se viesse mesmo aí, eu acho que o Potker é mais jogador que o Jô, cara. Pelo menos o Campeonato Brasileiro, o cara apresentou aí um bom futebol. Mas, ô amigão, o Corinthians ele tá oficializando aí também a contratação do volante Gabriel, que tava no Palmeiras. O Gabriel Giroto, cara, gosta do jogador? Então, mano, é volante meia boca, viu? Ah, não acho não, mano. é muita mídia em cima do Gabriel. É aquele tipo de jogador muito parecido com o Luca. O Luca, quando assinou com o Corinthians, nossa, o Luca joga pra caramba, o contrato dele tá vencendo, tem que assinar o contrato. Beleza, assinou o contrato com o jogador de 4 anos, não jogou mais nada. É esse tipo de jogador. Ué, mas no Palmeiras ele foi bem, velho. No Palmeiras foi bom. O problema dele só é machucamento. É, ele se machucou e depois não voltou tão bem. Mas ele foi um período, ele tava muito bem, velho. Mas eu acho esse Gabriel aí, amigo, é um volante melhor, muito melhor, aliás, do que qualquer um que a gente tem no elenco hoje. Se você parar pra analisar, o Corinthians hoje ele tem Camacho... O Corinthians ele tem Maicon, tem o Marcial. Esses aí são um pouco mais de saída, mas o Camacho ele faz a função ali de cabeça de área. Ele pelo menos jogou assim o ano passado. Mas eu vejo mais qualidade no Gabriel do que qualquer um que nós tenhamos hoje para poder improvisar na função ali. Isso, é o que você falou, mas assim, o Camacho ele é um segundo volante. De primeiro volante, nós temos, o único primeiro volante que nós temos é o Christian, que não tá jogando absolutamente nada. Mas o Christian eu não acho que ele vá jogar esse ano, não. E se tivesse a chance de poder fazer negócio, velho, dispensa o cara, velho. Mas então, deixa eu te falar, Manoel, o primeiro volante bom é o Leandro Donizete. É o tipo de volante que eu gosto no Corinthians. Putz, você acha, um volante raçudo, primeiro volante, parecido com o Ralf. Ah, cara, o na Ralf boa. O Ralf era desse jeito. Tá? O respeito, Ralf. Tu não compara ele com o Leandro Donizete, tu respeita. O Ralf já não sabe. Mas, amigão, a gente tem que buscar hoje alternativas aí. Por exemplo, eu respeito sua opinião com relação ao Leandro Donizete, mas eu acho o Leandro Donizete um jagunço, cara. Eu acho o Leandro Donizete um jagunço. É jogador que só sabe bater e chutar a bola pro alto. Mas ele é um cara que desarma bem, mano. Mas aí que tá, velho. Mas jogador. Aí que tá. Eu vou te traçar como um exemplo. Não, mas, ô amigão, eu vou te traçar como exemplo uma outra característica de volante que eu prefiro. Por exemplo, o Wallace do Grêmio é um jogador que desarma tão bem quanto o Leandro Donizete, mas sabe jogar bola. Ele com a bola no pé é muito bom. O Thiago Maia do Santos é um jogador que desarma tão bem quanto o Leandro Donizete e é um jogador que sabe jogar também com a bola no pé. Então hoje ele tem que descaracterizar o volante, tá certo? Aquele camisa 5, daquele cara brucutu que só sabe bater e marcar. Hoje o volante, cara, ele, principalmente pelos times hoje estarem usando aí apenas 3 jogadores ali, a maior parte, pelo menos, a formação do momento é você usar 3 jogadores ali pra jogar com trio ofensivo, um pouco mais adiantado, esse volante cabeça de área precisa saber sair jogando também. Se você tem um jogador que é fácil de você marcar, por exemplo, o Leandro Donizete, apesar de ter pessoas que falam, ah, mas o cara sabe jogar, sabe passar uma bola, eu discordo. O Felipe Melo já sabe fazer isso, de sair jogando com qualidade. O Leandro Donizete, eu não vejo essa qualidade no passe, não. Até porque num time tão não... Mano, num time como o Corinthians, que não tava tão bem assim, você pega um cara que bate muito... Numa dessa, ele tem que ficar toda hora batendo pra segurar lá atrás, ele vai ser expulso e vai acabar prejudicando mais o time. Vocês estão contratando o Alisson, do Santos? O Alisson, ele foi oferecido, o RG. Inclusive, o Santos propôs isso aí com relação à troca com o Marquinhos Gabriel. Mas aí o presidente do Corinthians urinou na calça de tanto rir. Ah, não. Mas é verdade, velho. Você tá de brincadeira. O Corinthians investiu um caminhão de dinheiro na contratação do Marquinhos Gabriel. O Santos quer trocar pelo Alisson no pau-pau. Tá jogando nada no Corinthians. Aí o Roberto Andrade. Então, presta com os caras, velho. O Roberto Andrade ele até passou vergonha, RG, porque ele tava no voo, ele tava indo pros Estados Unidos quando ele recebeu a ligação do Modesto. Ele urinou na poltrona. Ah, não. De tanto que ele riu. Tá, e quem que vocês têm melhor que o Alisson? Tá de brincadeira, velho. Qualquer um, cone. Como assim? O Alisson no Santos, ele era conhecido como MM Alisson. Ou seja, bate pouco. Vocês não tem ninguém, mano. Tá de brincadeira, rapaz. Wesley, um abraço pra você. Mas deixa ele falar se ele faz o passo. Já falou. Você já quer ficar com o tempo, velho. Você do Corinthians? Ah, vai, tchau. Tá de brincadeira. Amigo, corta a força, não tem tanto tempo assim. O pessoal aqui do controle de qualidade da energia tá dizendo que já deu. Ô, amigão, só pra finalizar, o Corinthians ele tá atrás aí de 2 jogadores ainda. Um é o Felipe Bastos, o volante, que jogou na Ponte Preta e tudo mais, eu acho que você deve se recordar dele. E o outro é o zagueiro Pablo, que eu sinceramente não lembro quem é, por mais que tenha passado pelo Grêmio, etc e tal. A minha lembrança com relação ao futebol dele é somente no nome. Bem vagamente, se fala, putz, o Pablo que passou pro jogo. Faz horrível. Mas, não, mas até aí, ô sua Vebs, Cat. Ah, não. O Corinthians, quando trouxe o Gil, também a única lembrança que tinham dele aqui no futebol brasileiro era aquele pênalti que ele tinha feito no Ronaldo no Pacaembu. E o cara veio e jogou bem. Então, amigão, com relação a esses dois jogadores aí que o Corinthians tem interesse também, o Felipe Bastos, volante, e o Pablo zagueiro, você conhece os dois? Ou você não conhece nenhum? Não, eu desconheço, mas pelo que eu apurei do Felipe Bastos, ele é um jogador que tem um bom chute de fora da área e também bate falta bem. Sim. São uma das características desse jogador. É o Iniesta, mas eu ainda não cheguei a assistir nenhum jogo dele para poder definir se ele é um primeiro volante ou um segundo, não. Porque... Oi? Não jogou no Vasco, Felipe Bastos? Felipe Sim, Bastos, ele jogou no Botafogo, jogou no Benfica, também, né? no Belenense. Jogou no Vasco. É. Ah, jogou, mas jogou. É, no Vasco ele não jogou não, Sombra. Ele jogou na Ponte, no Grêmio. Jogou no Grêmio. No Al-Ain, enfim. Jogou no Vasco. Não, no Vasco não. Então, mas ele é o quê, mano? Ele é primeiro volante ou segundo? Cabeça de área. Volante nós já temos bastante. Não, não, não. É cabeça de área, velho. Ele é o tipo quarto volante. Não, não. Ele joga ali é fazendo... É o quarto que você coloca lá pra... É o primeiro que você joga, o segundo que é o reserva, o terceiro fica em casa e o quarto fica com o... Fica com o Juvenis. Um abraço! Abraço! Feliz ano novo, viu? Vai pela sombra. Deixa eu mandar um abraço rapidão. Manda aí, manda aí. Espirrar saúde. Aí jogou no Vasco, não. Sim. Falei. Eu só vou todos. Não era Botafogo. Tem que apurar, né? 2010 a 2015. 5 anos. Tem que apurar, né? É. Aí jogou no Vasco de 2010 a 2012. Foi. É, aqui tá 15. Tá bem direito, né? Não, não. Ele jogou no Vasco aí de 2010 a 2012, não foi? Aí Ponte em 2013, no Grêmio em 2014 e 2015. É mais ou menos, viu? É, mas jogou no Vasco. É, é jogou, bem mais ou tem menos. Razão, jogou no Vasco, ele mesmo. É bem mais ou menos. Então, não, como fala... disse o menino aí, ele bate forte de fora da área. É, não, pelo que ele disse, parecia que ele estava falando de Iniesta. Eu jurava jogador que era móvel, Iniesta, que bate bem de longe... Ótimo passe. Esse joga bom. Ele bate falta também, o Felipe Bastos. Pelo um jogador completíssimo. Atenção, professor Tite. Respeita, tu não conhece o meu trabalho. Sem ver o Felipe Bastos jogar, já deve ser melhor do que Fernando e Fernandinho. Então vai te catar. Ô, amigo, manda aí seu abraço aí. Então, só mandar um abraço aí pra vocês aí. Desejar um ótimo 2017. Obrigado, viu? Vou dar um abraço também pro nosso coordenador, o Ricardo, ele deve estar escutando, ele já foi embora aqui, o coordenador da empresa Europe, tá bom? E muito sucesso para vocês, tá Obrigado. Bom? Então tá bom, só Valeu. Uma única dúvida eu vou deixar para você, pode ser? Uma última pergunta. Diga. Ô mano, quem você considera o camisa 10 do Corinthians para esse ano de 2017? O Mano vai responder até o final do programa, você tem que aguardar. Para segurar a audiência. Para segurar a audiência. O Mano, atenção, até o final do programa, o Mano vai... Qual que é a sua pergunta mesmo? Quem é o camisa 10 do Corinthians para esse ano de 2017? Até o final do programa, o Mano vai revelar que quem, para ele, será o camisa 10 do Corinthians em 2017. Não, já revela agora, velho. Não, tem que segurar a audiência. Então tá bom. Vai me lembra, porque senão eu esqueço, velho. Não, nós vamos lembrar, certo? Liga de novo, ele véio, liga de novo para perguntar. É isso aí. Ô, mano. Oi. Mano, você parecia com o Supla pessoalmente, sabia? Parecia quem? Você tá muito doente, velho. Tá usando o quê, velho? Você tá bem, velho? Tá usando tá o quê, legal, velho? Aí, ó, legalzinho. Quem é o Supla? Você tá bem, mano? Eu acho que é mais a cor do cabelo, né? É, meu cabelo é amarelo. Não, deve ser. Não, eu falo assim, o rosto dele é ser muito parecido com o Supla. Ah, tá observando. Olha, esse caminho aí vai acabar com a Bíblia do Brasil, hein, velho? Então Supla, seu tonto. É, velho. Mas tá bom, acho, então. Falou, tchau. Você precisa do oftalmo, velho. Estádio 97. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento do Buscapé. Saldão Buscapé. Comece o ano com economia, dá um busca no Buscapé. Dá um busca no Buscapé. Estádio 97 da Energia 97, que também tem um oferecimento de HDI Seguros. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Opa! Se não é. Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Ô, já pensou perder 25 mil assim? Fala, vó. Só um informamento aqui. Diga. A Ponte Negra já disse que o Palmeiras contratou o Antônio Carlos, zagueiro de lá. Ponte Preta. Ponte Preta. Vai ganhar 180 mil réis. Quem contratou quem? Palmeiras, o Antônio Carlos. O zagueiro que era Antônio do... Antônio Carlos, cara do Corinthians. Da base. Ele não é mau zagueiro esse cara não, velho. É pra elenco, né? Precisa ter 5 zagueiros, né? Ele é melhor do que aquelas coisas que vocês tinham lá. Aquele Roger, não sei o quê. Roger Carvalho, velho. Olha, é melhor que esse cara, velho. Cuidado. Franjinha, se cuida. Tem muito netinho escutando o programa. Não, falei Carvalho. É, mas cuidado, não repete. Tá bom. Todo mundo já. Quem vem mais, é o empréstimo? Como é que fala? Não. O empréstimo, quem vem mais? Não, e tem outro. O Lucas Barril Vai pro Olímpia do Paraguai. Já tá até lá. E o Alione também vai ser vendido. É, e o Alione? Não, ele não quis ir pro Sport, o Alione. Quer ficar no Palmeiras? E não, não sei. Ele não queria se trocar pelo Samuel Xavier. Mas quem ia pagar o salário dele? Aí pergunta pro Palmeiras, eu não sei. Mano. Quem não quis ir pra lá também foi o Rafael Marques. Também não, ele não, não foi. Eles queriam o Lucas, mas o Lucas tá indo pro Fluminense. Ô, mano, pra falar em esporte, sim, o Richelli vai ficar lá, né? O Richelli vai. Não, o Richelli vai... é o marido da Bruna Lombardi. Não, mas é Richelli. É Richelli o nome dele, ele falou que é. É, o negócio é o seguinte, Sombral, o Richelli, ele custava aí 40 milhões aí, caso quisessem pagar a multa aí pra que ele pudesse sair do esporte. E o esporte fez questão de realmente fazer valer esse valor. E o esporte também não tá errado, cara. Se ele tá entende que o jogador é importante pra ele, não vai doar o jogador pra qualquer um. Mas na boa, nenhum clube em sã consciência, por mais que o Richelli até tenha sua qualidade, mas não dá pra pagar 40 milhões, é pra contratar o Richelli, né, velho? 40 milhões? Quem é Richelli na fila do pão? Rapaz. Quando ele tivesse 40 pau pra contratar um jogador, e o contratasse Marinho, o que aconteceu com ele? O Marinho tem a proposta ainda do futebol chinês. O Marinho tá indo pra China, né? Eu não sei se ele já fechou lá, não, cara. Mas o Marinho, se ele for inteligente, eu acho que ele deve fechar, porque pro Marinho vale a pena. Ele já é um jogador que tem uma certa idade e ele não tem uma carreira em clube grande aí, talvez que fizesse ele, eu acho que vai, hein? Ele se tornar um cara rico. Sabia não. Então, se pintar a chance dele lá socar dinheiro no traseiro, ele tem que ir. Opa, verdade. Agora, vem cá, eu vi tão pouco esse Marinho, mas eu vi muito pouco mesmo. Essa sensação toda ou é a carência que o futebol brasileiro tem de jogador bom, hein? Não, mas ele é bom jogador sim, viu, Sombra? É que o Marinho, ele ficou muito... É bom quanto, mano? Marinho não, ele é bom jogador, cara. A camisa do Cruzeiro não fez porra nenhuma, né? Não, mas aí que tá, RG. É, no Cruzeiro também aí tinha um momento de instabilidade e tudo mais. O Marinho não teve a sequência que ele precisava, mas o Marinho foi bom jogador no Ceará, ele foi pro Cruzeiro, não deu certo, aí eu concordo contigo. Mas no esporte, velho, no esporte não, no Vitória... Mas quem é melhor, o Marinho de hoje ou o Euler de ontem? Ah, é difícil, Sombra. É que o Euler, ele corria tanto quanto o Marinho, mas eu vejo mais qualidade técnica no Marinho do que no Euler. O Euler era muito aquele negócio, vou dar o tapa na frente, segurar o L1 e apertar a corrida. O Euler era velocista. Agora, o Marinho tem qualidade, mano. Volta também era melhor, né? O Marinho, se você do parar Euler pra analisar... Não, os jogadores ao lado do Euler... Tô comentando sério. Na época era melhor, o Sombra tá achando que vai vir uma piada. Mas era velocista. Não, é sério, era melhor. Mas o Marinho, gente, se vocês analisarem aí o cara jogando... É, tem até uma montagem que fizeram aí, Sombra, dos gols do Marinho aí jogando pelo Vitória. E os gols do Messi pelo Barcelona, a similaridade nos gols é mais verdade. Não, você tá de brincadeira. Juro por Deus, cara. Juro por Deus. Você tá de brincadeira. Tem no YouTube aí. Se você pegar a montagem aí, você vai ver no YouTube. É, põe aí, Messi, Marinho. Você vai ver que é muito parecido alguns gols que o Messi fez. Que merda, hein? Não, mas é verdade. É verdade. O pior é que ele fala sério, velho. RG, entra agora aí no YouTube, coloca aí Marinho versus Messi, alguma coisa assim. Marinho. Vocês vão ver, gente. Tô falando, juro por Deus, cara. Ele fez gols. A proximidade. Não, mas a proximidade de características nos gols que os dois marcaram, dando bonito. Aquele come pra dentro e batendo na saída do goleiro. É que o Marinho driblou o Iago, né? Driblou o Leandro Almeida. Não é só isso, não. Tem isso também. Mas o Marinho tem qualidade. Olha, velho. Se bem que eu vou te falar uma coisa: o Messi lá na Espanha também pega um drible monte de lixo, zagueiro do Getafe. Aquele drible lá no Boateng, que ele deixou o cara sentado. Boateng aí sim, é jogador de seleção. Mas, o Azedão. Oi. Azedão. Boa noite. O Santos tá querendo trazer jogadores da Alemanha, que jogam na Alemanha, não da Alemanha. É o contrário da manchete. Os jogadores da Alemanha estão querendo vir pro Santos. Eles pedem, né? O Guerra, por exemplo, ele pediu pra ir pro Santos. Como assim? Aí o Modesto. Aí tá no Palmeiras. Sim, mas o Modesto falou: não, pô, que é guerra, 31 anos, venezuelano. Pô, isso foi treta, hein? Você viu? Horrível. Ó, já tivemos a Primeira Guerra Mundial. Já tivemos a Segunda Guerra Mundial e agora teremos aí o Guerra Sem Mundial. É, uma grande guerra. Você é um idiota, viu? Ô, velho, não é verdade. Sabe por que é o Guerra Sem Mundial? Porque ele perdeu pro Atlético Nacional lá. Por isso que ele não tem Mundial. Ele perdeu, foi boa, porque ele perdeu pro Atlético Nacional. É, não tem Mundial. Mas o Santos tá atrás de um jogador chamado Bruno Henrique, que é atacante. No Wolfsburg. Ótimo, ele é jogador. Era do Goiás. Era do Goiás, pô. Bruno Henrique. É verdade. Você tá achando que eu sou moleque? Bruno Henrique. É, pô, é. Deu, aquele Bruno Henrique. Deu come o lateral do Palmeiras uma vez, como eu ri isso aí. Não era Eric e Bruno Henrique? Achei que eu não sabia que eu tava fazendo viagem. E o Eric? É, mas você não esqueceu por causa do drible que ele deu, né? É, deu risada naquele cara lá do João Pedro, idiota. Tomou come, trouxa. Então, o que você acha, Regi? É bom jogador? Olha, eu não tenho lembrança dele, não, velho. Então vai na minha. Valeu, vou lá do Azedão. Não tenho lembrança. É bom? É bom. Jogador... É bom ou ele deu um, ou ele deu um drible? Não, pera aí, pô. Jogador alto, finalizador. Alto? Pô, você também duvida de tudo. É, alto? Uma hora eu sou um comentarista bom. Quando você passou o ano novo, hein? Ah. Lá na terrinha. É o melhor que o Bota, né, Brasil? Lá na terrinha, mesmo. Falou, Azedão, onde você passou o ano novo? Fica olhando assim, falando por trás do microfone. Fala, Santos. Fala, Santos. Eu não falei nada, jamais. Eu passei Santos, você sabia, você viu as fotos. Eu não falei nada. Eu passei lá dentro da Vila Belmiro. Na vila? Dentro da Vila Belmiro. É, pra praia. A gente tem um ano novo imparcial. É, pra pedir coisas boas, a gente aluga o gramado da vila, minha família. Há 50 anos. Caraca, é quanto tempo? 50. A gente passa bem no meio ali, mas põe a lua. A tua rádio lá na Baixada, tá indo bem? É, agora aumentou o nome dela, é Santos, sempre Santos, dentro ou fora do alçapão. É, joga o que jogar, é o Leão do Mar, salve o grande campeão. Mas é o hino do Santos. E a musiquinha de abertura é aquela flautinha que toca depois dos jogos do Santos. Esse é o tá vendo aquela flautinha? Esse é o nome da rádio. Já viu, Sam? Esse é o nome da rádio. Tudo isso é o nome da rádio. Não, termina com a FM. Ah, bom. E o Santos também tá atrás de um jogador, zagueiro que era do Curitiba, quando o Dorival Júnior estava lá. É um jogador que tá atuando... deixa eu ver o nome do jogador aqui, vou trazer para você. Felipe Trevisan. Tá no Hannover. Hannover. Estão acompanhando bem, então, hein, os caras lá fora. Já é um jogador dos seus 29 anos. Às vezes... Né? É aquele jogador que nem o Mano lá falou, lá do Gil, lembra do Gil? Sim. O Miranda, não sei. Então, mas é que tá, Sombra, uma coisa é você contratar um jogador desse quando você tá com o elenco montado, aí vale a pena. Quando você traz um cara igual o Flamengo, trouxe o Conca, mas sem depender do Conca. Tá lá, se der certo, deu, se não der, não vai precisar usar agora, né? Agora é aquele negócio, RG, você contratar um jogador precisando daquela posição e você trazer uma incógnita, é complicado, velho, aí não dá certo, não. Mas vamos ver o que acontece, né? A diretoria do Santos pedindo, pelo amor de Deus, pra vender logo o Rodrigão, né, velho? Mas esse Rodrigão aí não dá pra bater rolo com ele, ô RG? Dá pra bater na cara dele. Ah, nem puta, mano, pelo campeonato que ele fez, quem que vai querer o cara, velho? Sempre tem um pé descalço com um chinelo velho. Pode ser, mas RG, tá difícil. Se tivesse no precipício, o Rodrigão e o Nilson. Os dois. Não, sim, tem que salvar um. Caraca, gente. Não, ali ainda não o Rodrigão, dá... porque o Nilson evitou que vocês ganhassem a Copa do Brasil. Vocês é verdade, hein? Tá apontando pra mim porque você é mulher? Não, é que eu tô. É o RG, eu tô apontando pra RG. RG. É. Você é imparcial. É, o Sombra foi jornalista. Bem. É, evidente. Oh, o Sombra foi bem. Você me lembrou um negócio? Que o Nilson, o jogador que teve o dom de tirar um título do Santos que tava na mão. Você me lembrou um negócio? Nossa. Agora que. Não tava é na mão? Se ele faz aquele gol no final do jogo lá, ele lacrava o porco, né? Exatamente. Aí jogo de volta aqui é ser pra cumprir tabela. Ah, por isso que a gente. Quando nunca a gente mais fala... teve chance, né, RG? Não, acabou, né? Por isso que a gente fala. É, tem título que cai no colo. É. E esse foi que saiu do colo. É, e esse foi um título que, pô, o Palmeiras, aquele Palmeiras naquele momento, ele ganhou. O Palmeiras caiu tinha ali, contratar cara. Ele pra descer. Ali. Foi igual o Diego Souza. O Corinthians. Tem cara que merece, cara. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra e Gol. Mande a sua mensagem, daqui a pouco vamos colocar aqui no ar as mensagens via WhatsApp. O número? 94-353-0150. 94-353-0150. Agora é hora do momento sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo. Ah, como ajudou o sem parar no fim do ano, hein? Que beleza, sem parar. Você tá louco. Você viu os tamanhos das filas no pedágio? 2 quilômetros. O quê? Tá passava limpo ali. Sem parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Vamos lá. O Asdrubal tá jogando Atari ainda. Atari. Nossa, que fase. Isso era Pitfall, cara. Era o cara na pisando na cabeça do jacaré. Pitfall. Oi, Pitfall dava uma raiva, velho. É um dos jogos que eu mais quebrei controle de videogame. Pô, também. Mano, e tem pra vender, cara, o Atari que já vem com jogos embutidos. Você já viu esse aí ou não? Não, ainda não. É. Baratinho. Quanto? $68. Ah, mas tem caro. Todos os tradicionais? Não, mas tem alguns jogos que não vem, né? Do tradicional. Não sei. Eu tava vendo a lista, parece. É, falta alguns legais. Mas se não vem os tradicionais, vai pro inferno. É. O Bob's Going Home, tem esse daí? Não sei. Esse daí é bom, mano. Esse daí... Essa aí. Aí, essa música dava sono. Dava sono? Dava, velho. Puta que pariu. Dava musiquinha sono. Chata. É nada, da hora, mano. Bob's Going Home. Isso aqui não tem o que fazer, né? Olha lá. Ah, mas dá sono mesmo, ó. Ah, você não jogava videogame, RG? Pô, louco, mano. Ah, tá musiquinha de criança. Tá louco. Criança, larga de ser prego, mano. Pô. Vamos lá, atendeu um ouvinte aqui. Momento sem parar. Alô. Alô, boa noite, mano. Boa noite, tudo bem? Quem fala? É o Agnello. O Agnello. Oi, Agnaldo. Oi, Agnello. E... Não é Agnaldo, é Agnello. Quantos anos, o Agnello? E nome completo, por gentileza? É Agnello dos Santos Alves. 3.0, mano. Aí é Regina número 2, 3.0, Agnello. Mas você é o Dom Agnello? Não, não, bem que eu queria ser, viu? É, o Dom Agnello era um cara, né, velho? Dom Agnello? É, lembra do Dom não. Agnello? Dom Agnello Ross? Não. Pior que ultimamente, de Agnello, o último virou um corrupto lá em Brasília, viu? É mesmo? São poucos Agnello que existem. Mas o seu nome aí... arrebentando com o nome, aí fica complicado, né? O seu nome é em homenagem ao Dom Agnello? Não. É meu pai que quis homenagear um amigo e acabou colocando esse nome. Entendi. Peraí, então, seu pai homenageando amigo. Você acha que o pai dele... É um absurdo isso era, aí. Era amigão mesmo? É, exato. Você vê que coisa. Isso aí é coisa estilo moto, fazer, tá ok? Se eu sou você, eu vou no cartório e mudo meu nome. Protege. Não pode mudar o nome até uma determinada idade, não pode? É, você precisa comprovar alguma coisa. Desde que seu nome te submeta a constrangimento. É. Humilhação. Né? Humilhação. É, nesse caso é isso, né? O Domênico, quero mudar de nome. Quero me chamar Leila. Não, você tá louco. Imagina. Ele falou. É, não era ele que era... Acho que era Luiz Esfinter o nome dele. Luiz Esfinter. Não, você tá louco. Aí tem que mudar o nome. Luiz Esfinter. Mas, ô amigão, qual o seu bairro? É, São Miguel Paulista, mano. Aí, São Miguel é tudo aí, nosso, mano, hein, mano. Fala uma coisa aí, mano. Só pra falar pro cara aí, mano. Diga aí. O nosso ar aí, firmeza. Tudo nosso. Ô, mano, cuidado com esse pico aí, mano. Por quê? São Miguel Paulista, mano. Tá louco, São Miguel mano. É da hora, pô, mano. Vai lá pro Capão, é mais seguro lá, velho. Você tá pegando o mais seguro lá, também, prego. Mano. O cara manda bem aí, mano. O bagulho muito louco. Ô, mano. Fala aí, Capão mano. Redondo é da hora, ô, São Brown. Miguel é muito louco. Ô, tem que respeitar as quebradas aí, ô, mano. Brown, os caras cortando cabeça lá no Manaus. Lá. Tá certo. Tá certo, mano. Como tá certo? Tá certo, você é louco. Tá louco, velho. Vocês pediram opinião pra mim. Se não, pede pra outra pessoa. Pede pro padre Marcelo Rossi. Entendeu? Pede pro Fábio de Mello. Pediu pra mim. Pergunta de novo. Paga de ser prego, pergunta Zé Ruel. Não, melhor não perguntar. Mais. Não. Chega, tá aí, bom. Traiu o movimento, mano. Chega, perdeu tá bom. O pescoço. Mano. Nossa, arranjou o olho feio pra você agora, você viu? Você e a avó hoje estão tá um perigo você desgraçado. Não olha feio pra mim, não, mano. Você não olha feio pra mim, tá ligado? Tá bom, já opinou, tá bom. Segue, mano. Toma. Ô, amigão, você trabalha com o quê? Eu agora sou vendedor, ô, mano. Você vende o quê, meu? Agora eu tô trabalhando com rede de bolsas, malas, esse tipo de coisa. Tipo colar, uma espécie de lepotiche, entendeu? A lógica uma trabalho. Espécie, tipo, é... É o ramo, que a lepotiche é mais conhecida, né? Quanto tá saindo, por exemplo, uma mochila aí com você? Aí depende da marca, né? Porque a gente trabalha com marca... Não, rico, mas... Tem mormar, aí depende da marca. Então, mas uma média, assim. Aquela que a criança bota todos os cadernos, levanta e o fundo abre. Quanto custa, mais ou menos? Essas daí você encontra lá no Braz. Eu falo com essas eu trabalhei não, lá. Viu? Essa você não trabalha. Não, aqui. Entendi. Então, a mochila já é um pouco mais qualificada. Já, aqui o público já é aquelas com rodinha. Mas quais são as melhores mochilas? É fala aí. Caro, velho. Então, aqui a gente trabalha com, igual eu falei pra ti, com a Fico. A gente Fico é boa. Trabalha com a linha que eu lancei, ela representa também. Também é do Fico. Que é uma linha pra notebook. E é Fence Clio, é uma linha nova da Lancei, né? Que é pra notebook, pra viagem, esse tipo de coisa. Ah, tá. Entendi. Você? E a gente trabalha mais ou menos com essa linha. Então, assim, mochila comum, que eu falo assim, você pode utilizar pra trabalhar ou pra escola, sai na faixa a partir de uns 120, 130 reais. Ah, 120, 130. Não. E preço... mala, você tem mala de R$2.000 aí? Preço razoável. Tem. A gente tem essa Sonite, né? Dois pau, tá, cara? É, dependendo, por exemplo, tem um modelo executivo aqui da Samsonite, o tamanho é grande e sai nessa faixa. Mas ela com a roda 360 graus. O Sombra gosta de glamour, velho. O Sombra quer uma Rimowa, você tem aí? Nem fui. Ela é de fibra de policarbonato. Tá louco. Garantia de 5 anos. É mala pra viagem internacional. Vou falar um negócio pra você, gente. Aí o cara joga de qualquer jeito a tua mala lá. Tem malas maravilhosas, mas eu compro mala, bicho, também não pode ser muito vagabunda, senão é que nem a mochila da escola lá, né? Deixa você com a alça na mão, não dá, né, Sandro? Mas também essas malas muito caras, não adianta, porque chega lá no aeroporto, o nego pisa na mala, ele joga a tua mala. De qualquer jeito, velho. Meu Deus do céu, a mala virou... O cara é maior bronca, cara, o cara trabalha lá tantas horas, ele pega a tua mala, vai viajar pra Europa, vai, tá com cadeado, não posso ver o que tem dentro, não dá pra roubar, então... Burguês do inferno, Uma vez eu abri umas 8 malas. A Samsonite também tem uma linha mais acessível, né? Ah, eu sei. É a partir, eu digo assim, essa é a mais cara, que questionou se tem nessa faixa de 2.000, mas é que o Benja só compra mala de 2.000 pra cima. Mas o Benja viaja com baú, é diferente. Mas essa aí é aquela que você vai puxar a mala e a ela rodinha, não roda a rodinha, ela não dá aquele 360. Não, ela é a mala capota, sabe? Não, essa daí, essa é 360 graus e de fibra de policarbonato. Ela também não penetra água. Sim. Ela também não tem, por exemplo, se tiver um risco de estourar alguma coisa dela, não tem risco de vazar. Estoura a roda, eu boto. É uma mala top. Aí, meu velho, quero falar rápido com você. E o teu time eu quero falar 10 minutos, porra do negócio. E você me derruba. Fala da antena. Parabéns. Parabéns pelo ótimo apresentador que a Band contratou. Quem? Meu filho. Ele é bom demais. Faz tempo já. Faz tempo. Eu não posso nem elogiar o cara do ar, que se enche o saco. Mas faz tempo que teu filho tá. Aliás, é bom. O moleque é bom. Agora, bala é isso que o cara fala aí. Como é que é o seu nome, velho? Não é bala, é mala. É mala. Como é que é o seu nome, velho? Tu falou com você, mano. Agnello. Então responde quando eu falar. Por isso que o país tá essa merda. Você tem fala, que fazer a bala primeiro, viu? Peraí, velho. Eu tô concluindo o raciocínio aqui. Peraí. O seguinte, isso é bala, porque o que o Benjamin foi fazer é sacanagem. Comprar bala de onça, bala de tromba de elefante. Couro de jacaré. Não pode sacanagem. Mas foi o que ele foi fazer lá, pô. Não, o Benjamin não faz isso não, eu duvido. Sacanagem. Aqueles vídeos dele arrancando a pele dos animais. É um absurdo. Cara, e o leão que chegou... Você viu o leão? Ele postou uma foto ali, um vídeo. Os leões se aproximando dele, velho. Porra, o leão cheirou ele e foi embora. Falou, vamos chegar a ser assim, não, velho. O pior é que ele tirou 3 fotos lá do lago. Da quarta foto, o leão colou. Ele falou, vai pular dessa porra ou vai tirar foto de pé? Igual que você faz da piscina em São Paulo. Tomou em quadro do leão. Ô, Agnello, vamos deixar as malas de lado. E fala teu time aí, torce pra quem? Guarda as malas. Agora eu vou dar uma de mano, eu sou atual campeão brasileiro. Aê, parmeirista! É porco? Ô, Agnello! Aí, avó, aí, fala com a avó. Parmeirista. Ô, só alegria esse ano, hein, vó? Ai, que bonito que é o Parmeira, viu? Eu até, viu, vó? Oi? Eu vou falar, eu quero ir na torcida em 97 no Mundial de Dubai. Já vou adiantar aí. Tá mesmo, você vai ver o Santos jogar ou o seu otário? agora só alegria, só alegria. Ô, Agnello. É Agnello. O Parmeira parece que contratou o zagueiro da Ponte Negra. Ponte Preta, é. Tá vindo o Fabiano e o outro jogador do Cruzeiro, talvez. O William, né? É. Bigode. Você acha que precisa de tudo isso? Qual o seu opinamento? Não, até pra mim seria uma boa. O Fabiano, assim, o complicado do Fabiano é que ele se valorizou muito com aquele gol, né, contra a Chapecoense. Eu, particularmente, nunca fui fã dele. E também acho meio engraçado, assim, igual o Palmeiras estava querendo fazer a negociação, acho que o Samuel Xavier, né? Mandar 2 caras para vir o Samuel Xavier. Mas o Sport disse que não vai rolar. Mas se o Samuel Xavier é o novo Arce, que é muito complicado, né? Mas ele é bom jogador, viu? Peraí, mas um bom jogador que a gente já tem lá, o Jean, o Xexê. É, então, mas para mim seria uma boa, porque o Robinho, eu acredito assim, eu gostei muito dele, mas é aquele cara também, que pelos gols que ele fez no Rogério, ele acabou ganhando um carinho da torcida. Mas era um cara que, pra mim, pelo que a gente vinha acompanhando, era um cara que, em grupo, né? Ele era aquele cara, aquela laranja podre, né? Acabava... Mas o Aguinaldo, no grupo, todo grupo de futebol tem uns confusão, viu? E eu vou te falar uma coisa, o sub-28 do Parmeira, que joga a Copa Paulista... Sub-20, sub-28. Tem o... quantos anos? Tudo menino, né? Sub-20. Tem um lateralzinho lá, o Maílson, Maílton, Maílgo. É bom. Ele é bom. O lateral direito, né? Bom, menino é bom. O Fabiano é o terceiro jogador, é da base. Mas eu li agora que o Cruzeiro e o Palmeiras estão ensaiando a troca de Fabiano... Isso. E o William Bigode... Ah, não precisa do William. Pelo Robinho. É, então, o problema é que a gente não precisa do William, né? Tem, como o Mano havia comentado aí, tem muitos jogadores nessa mesma posição. Eu acho que isso que acaba complicando, porque acaba trazendo muito cara da mesma posição, e como vocês estavam comentando aí, não é todo mundo que gosta de ficar no banco. Entendeu? Mas, cara, você tem que pensar o seguinte, o Palmeiras vai jogar o Paulista, vai jogar Libertadores, que é o ano inteiro... Vai jogar o Brasileirão. Mas, Mota, tem você precisa de jogador. Vai precisar de jogador, gente. Quando você tem dinheiro pra trazer, eu queria que o São Paulo trouxesse mesmo. O problema não é trazer, tem muito lá. E daí, velho? Não, não. Eu acredito que você grandes competições. Duas. Você não vai jogar Sul-Americana, né? Então, mas pelo menos você tem no três. Não, vão jogar duas grandes competições ao mesmo tempo. O Amado Batista falou que quer 32. Então, mas como é que vocês vão jogar o Brasileirão e a Libertadores? Me lembro que a Libertadores é o ano inteiro, velho. Se tem, é um problema. É. Se não tem, é um problema também. Agora, ô Agnello. Diga. A vantagem de você ter vários jogadores bons e conhecidos é justamente porque eles são bons. Ah, exatamente, né? Velho. Agora, tem quem vai falar o seguinte. Ih, uma estrela não gosta de ficar... Que estrela não gosta de ficar no banco... O que você prefere? Você prefere ter os bons e ter que administrar os problemas? Ou você prefere ter um elenco mais enxuto, sem certos problemas de elenco? Não, mas assim, com menor qualidade. É assim, então, eu prefiro os bons. Eu tenho os jogadores bons no meu elenco. Prefere ter, né? Porque o risco é o seguinte, ela é 8,80. Isso eu concordo com vocês. Ou tem tudo pra dar certo e ganhar e disputar todos os campeonatos, ou tem tudo pra dar errado, confusão e ser um desastre. Principalmente financeiramente, né? Mas acredito assim, o Eduardo Batista, o Palmeiras não era a Parmalat, teve aquela constelação, o Luxemburgo era o desconhecido e acabou dando certo, né? Que a gente pode levar por esse lado, sei lá. Eu vou dar um voto de confiança. Eu falo assim, ô Sombra, eu tava acostumado com o Felipe Menezes, tava acostumado com o Bruno, aquele Bruno Gordo lá que jogou no Corinthians, esses caras aí, entendeu? Mendieta. Então, o Palmeiras passou um período muito complicado, sendo a quarta força de São Paulo, só, os jogadores não queriam vir, era só refúgio, entendeu? Um período hoje, de uns 14, 15 anos. É, tudo bem, até respeito a opinião de alguns, mas eu concordo com o Mano em relação ao Rafael Marques. Eu acho ele um grande jogador, só que infelizmente no Palmeiras, ele não tem espaço. Entendeu? Ele não tem espaço para jogar no Palmeiras, mas ele seria um bom jogador em qualquer clube. Aguinaldo, peraí, quando ele teve... E o Maninho, ele fala bobagem, mas ele acompanha. O Mano fala bobagem? Ah, imagina. É, mas é bobagem, do bem. Quando o Rafael teve as chances, ele não aproveitou. Ele não joga bem, ele prende o time. Não é bom. Não, então, mas vovó, ele pode não ter se adequado ao esquema do Palmeiras, mas eu não vejo o Rafael Marques aí como um jogador pavoroso, não. Ele não se adequou ao futebol, esse é o problema dele. Por exemplo, o Rafael Marques, ele no Palmeiras, em determinados momentos, ele jogou bem. Sim, inclusive, ele chegou a ser titular em algumas partidas, aí teve uma sequência de jogos, diferente do que o Eric, que não vingou. Mas aí você tá comparando. Regis, que não vingou. Não, mas só pra citar algumas situações, jogadores que vieram com uma expectativa muito grande e não corresponderam. O Rafael Marques, em determinado momento, ele foi bem. Ô, Aguinaldo, antes de encerrar a sua participação... Aguinello. Aguinello. Eu tenho uma boa notícia pra você, cara. Qual? Diga, o nosso ouvinte Vinícius Vieira... E diz que você pode trocar de nome até os 18 anos. E o fim do prazo é quando você completa os 19. E não precisa de motivo, segundo o Vinícius Vieira. Então troca, seu pai ficava manjando o amigo dele também. Mas peraí. Mas quantos anos você tem? Eu tenho 30. Ah, então vai morrer Agnello mesmo. Não, mas sabe por que eu falo pra ti? É o seguinte, É, são poucos Agnelos que você conhece, mas você pode ter certeza que os que você conhecer vai marcar a sua vida. Essa é a ideologia, entendeu? Não, deixa eu até falar um negócio pra vocês rapidinho. E teve um amigo do teu pai que marcou a vida do teu pai, por isso ele foi seu nome de Agnelo. Não. Um momento sem parar, você que momento sem parar, eu ouvi dizer também rapidinho que o Lucas Barros tá de saída. Ele nem vai se apresentar, se eu não me engano, agora. O Palmeiras ele já tá em negociação com o Olímpia do Paraguai. Isso, a vó Olímpia do Paraguai. É uma notícia boa, né? Pelo menos já é uma milha a menos. Tudo bem que não é do bolso do Palmeiras, mas é um estorvo ali, né? Já que não vai usar, tchau. Mas dá pra investir na contratação de um outro cara. Você queria o Barrios, mano? Pô, nem a pau, velho. Esse cara é ruim demais, velho. Ah, tá bom, Gustavo? Não, ruim demais, mano. Não, agora é o Jô. A expectativa é em cima do Jô. Mas, ô, amigão, inclusive estão cogitando a possibilidade, se não me engano, foi o Quartarolo mesmo que passou a informação, falando que o Palmeiras tá próximo de acertar o Lucas Prato. Que sim. É, ele trouxe essa informação aí hoje de manhã, que uma pessoa aí, uma fonte dele, teria dito aí que tá tudo acertado entre o Palmeiras e o jogador, e que o Atlético tá tentando fazer um jogo duro até onde der, mas que o Atlético também vai ceder. Em determinado momento o Atlético vai ceder. Né, o Palmeiras ele tinha feito uma sondagem, inclusive até oficializou para a diretoria do Atlético aí, acho que 8 milhões de euros. A multa do Lucas Prato gira em torno de 13 ou 14 milhões de euros. Não sei exatamente quais são as cifras, mas gira em torno disso, entre 13 e 14. O Palmeiras ofereceu 8. É um pouco mais do que a metade. Aí faz o que a diretoria do Atlético? Vende o jogador e ganha uma quantia exorbitante e mantém o Fred como titular? Ou se desfaz talvez de um dos principais jogadores da equipe? Pra lá, né? Fortalece um rival direto na Libertadores, porque o Palmeiras e o Atlético vão brigar pela competição, e se indispõe com a torcida inteira do Galo. É complicada a situação do Atlético, não tá fácil pra ninguém. A declaração do vice-presidente do Atlético? Não. Ele falou, velho, o Atlético Mineiro não morre de amor com nenhum jogador, não. Chegou aqui, pagou, vai embora. E o Palmeiras tem dinheiro, né, RG? Eu acredito que o Palmeiras tem dinheiro. Se quiser trazer o Prato, o Palmeiras tem dinheiro pra trazer. Agora, uma enquete rápida aí. Uma enquete... Eu prefiro o Borja, viu, não, mano? Isso que eu ia perguntar. Borja. Muito bom. Colombiano Borja. Porra! Esse virou a novela. Falaram tá tanto também. O Lucas Prato. Esse virou a novela, hein? No pique, RG, você. Lucas Prato. Você, mano. Eu traria o Lucas Prato e eu vou explicar o porquê. É um cara que já tá adaptado ao futebol nacional e todo mundo tá vendo que ele joga muito. Mota. Borja. Sombra. Borja não, Borja. Borja. Borja tudo. É, Prato. Prato, 3-1. Ouvinte, Agnelo. Eu prefiro, pelo esquema tático, pelo perfil dos jogadores do Palmeiras, eu prefiro o Borja. Concordo que o Lucas Prato já está adaptado, inclusive é um jogador mais acessível em relação financeiro, né? Mas extremamente, 8 milhões. Ao padrão do time do Palmeiras, eu acredito que o Borja daria mais certo, porque o Prato, ele é aquele jogador alto, estilo Lucas Barros, não estou comparando a qualidade de um para o outro, mas eu digo assim, dentro do esquema tático, entendeu? Ele, eu não sei se encaixaria tão bem. Mas são dois grandes jogadores. Eu, na minha opinião, eu traria o Borja. Borja. Então, 3-2, eu voto no Borja. Ganhou o Borja. É, tá certo. Ô, Dom Agnelo, acabou seu tempo, velho. Não, obrigado. Valeu, parceiro. Obrigado aí pela audiência, tá? Valeu, mano. Obrigado. Não tem prêmio ainda, não, né? Tem, meu, tem. Eu vou buscar aqui. Tem o kit Bozano. Vem buscar seu prêmio aqui, mas vem com a boca lavada, viu? Ó, tem o kit Bozano. O que mais que tem aí, sobrar pro ouvinte ganhar aí, ó? Tem o kit Bozano aqui, aí tem o quê? Ah, e temos aqui, deixa eu ver, camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br. E tem o sorteio do carro zero no final do mês, cara, mas tem que falar as frases. Você não tem carro zero nenhum aí, seu doente mental. A frase é, eu quero um carro zero. Tchau, Agnelo, valeu, cara, um abraço, tudo de bom, valeu, até mais, tchau, tchau. Continuando aqui com o nosso momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca, Asdrubal! Ah, não lembro desse jogo não, hein? Não sei também qual que é. Sequest? Sequest. É, deve ser um jogo de não muito sucesso. É, deve ser aquelas porcaria. Alô? Boa noite, amigão. Oi, boa noite. Boa noite. Bom novo pra vocês aí, você tudo nosso. Pra todos Luiz nós. Abidal. Igualmente. Legal que vocês voltaram aí, que fazem muita falta, velho. Muito obrigado. É o Abidal? Que o Guedes, velho. Peraí. Qual o seu nome, amigão? Ulisses, mano. Frutuoso. Ulisses, mano. O grande próprio, Ulisses. Frutuoso. E grande frutuoso. Quantos anos, Ulisses? Frutuoso, 4.0. 4.0. E você mora onde? Zona Leste. ZL, qual bairro? Vila Carrão. Aí, mano, do lado Carrão. Do Belém, do Tatuapé, nosso. Da Penha. Olha, igual quebrada aqui, Carrão. Né, mano? Vai pra quebrada aqui, né? Opa, tô sempre na área aí. Do lado. ZL é nós, Paquito. Aqui, aqui não fala não, velho. Aqui vive. É, tá. Inclusive, Nego Drama foi inspirado na minha vida. Bagulho é louco, mano. Ô, mano, e o pacote, hein, velho? Qual pacote de reforços? Pacote do Corinthians, aí que tá todo mundo falando. Eu que te pergunto, velho. Aí, tá gostando dessas contratações aí? Então, pacote mano, do pacote. Corinthians é outro, viu? Ronaldo que eu digo, pacote. Ô, Frutuoso, os caras estão frutuando lá, velho. Ô, mano, na boa, no começo, até o final do ano passado, não chegou. Péssimo Jô, péssimo Richelli, péssimo. Esqueci. O zagueiro, não sei, esqueci o nome dele. Paulo Roberto, Zé Roberto, sei lá como é o nome do cara. De quem? Pegou o Richelli, que eu não gostei, pegou o Jô. Não, espalhado. O volante é o Paulo Roberto. É, não conheço esse cara. É então, reserva do Richelli. Incógnitas. É. Agora, começou a clarear um pouco e já fechou com o Gabriel, né? Sim. E fechar com o Potker, aí começa a clarear um pouquinho já. É um presentinho melhor de ano novo, entendeu? Então, Frutuoso, o problema aí é que o Potker parece que ele vai ficar na Ponte Preta pelo menos até o término do campeonato estadual. Putz. A Ponte não quer abrir mão dele, aí o presidente da Ponte disse que antes disso ele não sai da equipe da Ponte Preta. E aí, cara, vão ter que se virar com o Jô, Paquito. Puta, é embaçado, hein, Jô? Mano, o Jô, mano, não joga no raça ruim da Vila Matilde, cara. Ele é caneludo demais, cara. E o pior é o salário que ele vai ganhar. Ô, Frutuoso, agora, 30, né, mano? Sinceramente, desabafa aí, que eu sei que é algo que tá te incomodando. Você tá achando que vai cair mesmo esse ano? Ah, tá um brincalhão, né, mano? Tal. Se o time cair no Paulista, fica na moral aí. Dá é bom pra esse prego não, mano. Ah, é um brincalhão, fanfarrão. Brincalhão? Brincalhão, mano. Vocês têm experiência em queda, hein? Ô, o mano começou falando que é a quarta força do estado de São Paulo. Não, véio. Vai cair, tem time muito pior, mas e é a quarta força. Tem torcedor da Ponte bravo aí, falando que é a quarta força, não. Concordo, mas São Paulo não tá atrás, não. Ô, olha, amigão, eu acho que a Ponte tá melhor do que o Corinthians, hein, velho? Ô, amigão, a princípio, o time do Corinthians é comparado com os rivais aqui da capital e do litoral também, vamos colocar o Santos, o Corinthians ele larga atrás. Porque o time do Corinthians é um time aí que tá precisando de reforços, o time do Corinthians é um time aí que hoje tá perdido, tá parecendo cego em tiroteio. E se a gente parar pra analisar, o treinador que vai ganhar a oportunidade de dirigir o Corinthians no começo do ano é o Fábio Carilli. Não dá pra chegar responsabilizando o cara, falando que o cara tem que dar um jeito nesse time. Porque o cara ali também é tão incógnita quanto esses jogadores que estão chegando. O Jô, o Luigi, o Casim, o Paulo Roberto, enfim. O Carilli vai ter um sério trabalho pra conseguir montar esse time. Se a gente parar pra analisar, a parte política do Corinthians também tá conturbada. Conselheiros pedindo impeachment do presidente, isso daí querendo ou não aí reflete dentro de campo. O Corinthians ele tá com uma dificuldade aí pra pagar a arena. E nesse ano de 2017, eu não sei até que ponto essa dificuldade não vai ser aumentada ainda mais. Porque o Corinthians com esse time teoricamente fraco, se não conseguir bons resultados, a chance de não lotar a arena é muito grande. E o Corinthians, para que a arena seja autossuficiente, ele precisa ter uma média de público aí de mais de 30 mil pessoas por jogo. Para que a arena dê lucro e o Corinthians consiga pagar as parcelas que precisa pagar. Então, cara, é uma situação extremamente delicada. Não adianta a diretoria do Corinthians aí querer tapar o sol com a peneira, porque eles fizeram uma grande bobagem em trazer jogadores medianos o ano passado, como foi o caso do Guilherme, do Giovanni Augusto, do Marquinhos Gabriel, do Williams, daquele monte de jogador tralha que o Corinthians trouxe gastando um caminhão de dinheiro. E foi realmente muito ruim. Porque não é que o Corinthians não investiu ano passado. Dá a impressão que não investiu pelo nível dos jogadores que chegaram. Mas o Corinthians investiu pesado. O Corinthians investiu aí cerca de 60 milhões de reais, cara. Cerca de 60 milhões de reais, Sombra, se a gente converter para euros, vai dar em torno de 16, 17 milhões de euros, cara. Uma quantia significativa. Esse time do Corinthians aí, vou te falar uma coisa, hein? É o Curitiba reforçado do Cássio e do Fábio. Não, não é não. Você lava a boca pra falar do Corinthians aí, o seu comentário. É nível de Curitiba. Vai ficando mesmo. O Marquinhos Gabriel, o potencial que ele tem, é melhor do que qualquer jogador que tem na equipe do São Paulo. Você tá qualquer potencial? Pelo potencial que ele tem. Potencial não quer dizer nada. Tá muito empolgadinho, não fez nada no passado, no outro ano, tá muito empolgadinho. Ô, Frutuoso. Infelizmente aí, eu vou falar aqui rapidinho com você da Copa São Paulo, mas eu queria lamentar aí por parte da população mundial, da população cretina que a gente vive aqui no mundo, que não votaram no Marlone, cara, pra ganhar o prêmio Puskas. Ah, fala, vai. Pô, eu votei, vai. Mano. Que triste, hein, mano. Pô, votaram num cretino da Malásia lá. Que é Malaia, meu. Ah, cadê Malásia. A força da torcida aí? É, cadê a força da torcida? Perdeu pro Malaio. Vocês estão de brincadeira. Até aquele gol de falta horroroso. O cara deu um bico e fechou o olho. E o amigão? Ficou estranho. Ninguém viu a jogada do time do Corinthians. Nossa, zoado o bagulho. Mas, ô amigão, com relação aí à Copa São Paulo, que o Corinthians tá disputando também. O Corinthians vai pegar Mantiqueira aí na próxima rodada. O time tem nome de Serra, mano. E o Corinthians pega aí quarta-feira que vem, tá certo? 15 para 7 da noite aí, o Mantiqueira. O Porco que pega o Sport, né? Pega um time difícil. Sim, né? O Santos vai pegar o Flamengo de Guarulhos, o São Paulo pega a Chapecoense. Mas ele é amanhã, né? Enfim, sim. É, o Coringão aí, ele tá mostrando uma certa qualidade aí, principalmente na parte ofensiva. Ali você tem jogadores aí que, quem sabe, cara, ganha uma chance, mano. Aí. Centroavante é bom, mano. Você subiria, então, mano. Eu acho que dos que eu vi aí, o melhor ainda é o Pedrinho, cara. O Carlinhos aí, que é o centroavante. Primeira fase. Ô, mano, vai na primeira boa. Fase. Eu sou bem cético com relação à molecada do Corinthians. Porque ano sim, ano não, ganha algum título. Mas não revela, e quando revela, vai pra fora, não aproveitar no time principal. Então, cara, mas lá, agora, cara, é a hora, né, que não é do Corinthians, né? Da molecada e na molecada também, às vezes. Mas sabe por que eu acho que agora vai mudar um pouco esse cenário, cara? Porque o auxiliar do Carille é o Osmar Loss. Que é bom, né? Todo mundo fala. Que é o treinador aí que tá comandando essa molecada. E desses meninos que a gente viu aí, cara, você pega lá o Barbudo, mano. O zagueiro do Corinthians lá, o De La Mori, é bom jogador. Você né, pega ali no meio-campo, aquele Fabrício Oya, eu acho que ainda tem que esperar um pouquinho, é porque o moleque não tem nem 18 anos, eu aí eu acho que estão cobrando muito. É, então, o Carlinhos, RG, ele tem feito bastante gols aí na Copa São Paulo, inclusive, altura, possivelmente será, né? o artilheiro da competição, mas é um cara ainda que precisa ter um certo trabalho aí, inclusive de lapidação. Vai mandar lá pra vila, aí E um outro moleque, que esse sim, eu acho que ele pode ganhar algumas possibilidades para que ele possa jogar, esse menino Pedrinho. Esse moleque é bom de bola, tá mostrando qualidade, tá mostrando personalidade. Esse moleque aí, eu acho que hoje, atualmente, é o mais maduro pra subir. O lateral esquerdo também é bom. Você acha que pode subir já? Então, cara, no decorrer do campeonato, cara, dependendo do que acontecer, principalmente nesse Campeonato Paulista, eu acho que vale a pena sim, cara. Né? Campeonato Paulista aí, deixa os caras roer o osso aí. Põe aí, mano, Carlinhos, põe Pedrinho, não põe tem reforços, né? Ô, mano, o que você achou do Rosenberg e André poder estar voltando? Eu acho uma boa, velho. Então, cara, eles fizeram sucesso, né? O Rosenberg naquele projeto, só não concordei com ele naquele negócio de camisa roxa aí, porque... Véio, na boa. Achei legal, mano. Ah, não curti não, cara. A Corinthians é preto e branco. Esse bagulho de roxo aí, mano. Fora. É da hora, a terceira camisa. Mano, mas... vai vender, né, mano? É receita pro time. O cara é marqueteiro, cara. Mas, mano, tem que fazer terceira camisa, na minha opinião, aí. Né? É, atrelado às cores tradicionais do time. Ah, não, eu acho que você fugir demais aí. Ah, eu sou mesmo, nesse sentido eu sou. Camisa laranja é muito louca, velho. Ah, mano, eu não acho não. Isso aí é coisa meio de europeu. Europeu que é tonto e gosta de fazer camisa fluorescente, camisa roxa, camisa rosa, azul, roxa, pink, sabe? Os caras gostam de fazer esse bagulho aí. Não, eu curto a terceira. Eu respeito. Também, mano, não sou dono da verdade. Banalizou esse negócio de terceira camisa. Não, eu acho cada que ano é um que faz a coisa laranja. Mas foge as tradições, velho. Banalizou, vulgarizou. Foge as tradições. Eu acho que time de futebol, mano, tem um negócio que é muito forte, que é a tradição, cara. Quando você começa a migrar pra outros segmentos aí, porque a cor da moda agora é o Tiffany, vamos usar um azul turquesa. Tô fora, Paquito. Ô, mano, quando a gente é preto em branco, mas beleza, eu respeito Fruta. Sua opinião. Um abraço pra você, bom 2017. Vamos fazer um merchanzinho tradicional, sua nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, você tem um kit top aqui do desodorante Extreme, esse kit é bom, hein? Pra vocês aí, pra todo mundo, mano, tamo junto. Antes de mais nada, um salve pra toda a família Frutuoso aí, é nóis, Edgar Palmeirense, chupa, tamo junto. Valeu, abraço. Valeu, irmão, obrigado. Cara. Vamos lá, terceiro ouvinte aqui. No momento sem parar do Estádio 97, o sem parar agora funciona com único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vambora. Só cabeça que boa, velho. Isso aí é o cuco da minha avó. O cuco? Não é. Que susto. Ah, esse era o joguinho Keystone Capers. Você sabe um jogo de Atari que era muito louco, Sombra? Hero. Hero era animal. Era um dos melhores jogos de Atari que tinha. Também, adorava. Não, Pac-Man enchia o saco, não tinha tela, eu gosto de andar no jogo. Alô? Quem fala? Emerson Nery Pereira. O Emerson Nery Pereira, e quantos anos? 38. Aí, RG. Idade do revólver, mano. É, 38. E com essa idade aí, você já tomou banho de Emerson, velho? Opa, vários. Vários? Vários. Piscina. Porra, chegou atrasado, mas chega, é. Esse cantador eu não sei, ele não. Ele tá com preguiça, ele tá de férias. É, né, ele tá pensando no carnaval. É. O cara com 3-8, RG, 3-8. Mas é difícil, hein? Ó, é difícil engatar terceiro. 3-8. 3-8. O que é melhor, RG? O, por falar em revólver, o 357 ou o 44? 44. Mas você é dado as armas? Não. O RG serviu, né? Quantas armas você tem? Ah, eu sou do tempo da espingardinha de chumbo, eu curtia, um tiro alto. Peraí, vocês estão ele falando... Ele matava o bandido com tétano. Vocês estão falando de arma pesada, aí você vem falar de chumbo. Arma pesada é uma coisa, o que eu curtia é outra coisa. Eu gostava de espingardinha de chumbo, entendeu? Fazer tiro alto. Traz coisa ruim esse negócio de arma. Não traz nada. Fale com você, tá ok? Imagina. Traz coisa ruim pra quem você atirar, mas... Se você não atirar em ninguém, imagina. É coisa ruim. Não, não é não. Traz uma energia péssima. Tiro alto é legal pra caralho. Ah, eu discordo. Eu vou te levar... Eu vou te levar no estande de tiro que eu frequento pra que você possa... mudar de opinião. Não. É um esporte, velho. É energia esporte, ruim é ficar acreditando em ET, essas porra toda aí. Isso é legal, energia ruim. Só que eu acreditar em extraterrestre não prejudica ninguém. Não tira a vida de ninguém. Ah, mas peraí, se você praticar por esporte, o tiro esportivo. De eu ter uma espingardinha de chumbo e praticar tiro alvo, eu não tô tirando a vida de ninguém. Não sei. Não sei quais são as suas intenções. Eu vou te levar pra atirar. Você vai atirar você vai atirar de 357, de 44, de 45, de 12. Pólvora na mão. E eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo que tem um FAL também. Eu vou te levar pra atirar de FAL. Fuzil FAL aí, tá ok? Aqueles que os caras usam no Morro do Rio lá pra derrubar a lá os caras andam de AK-47. Almota. Pra derrubar. Fica com pólvora na mão. É, você tá louco, mano. O problema do Mota é que você fica se suja a mão de pólvora. É, mas não, isso aí não serve. Fica com pólvora na mão. Suja a sua alma. Dá um tiro na mão dele, ele vai sujar também. A lingueta de fogo, RG. Ó, você der um tiro de Magno 44, que a lingueta de fogo vai dar aqui no bar, velho. Cara, chegou o outro também aí. Lá vai o outro fazer propaganda. Isso aí se chama paz, alegria. O homem que atira é o homem, tem pesquisas que dizem. É o homem mais feliz. Ah, é. Eu vou te levar no stand de tiro que tem. É legal. Eu vejo nos Estados Unidos. É legal pra caramba. Em Las Vegas, lá você consegue atirar de arma pesada. Mas Las Vegas deve ter uns 900 mil stands pra você atirar. E assim, os caras fazem propaganda, assim, arma de todo lugar que você imaginar. Parece o Exterminador do Futuro, você viu, né, velho? Você entra e come como se estivesse comprando um pãozinho, pô. Os caras... Não, eu não tô nem falando da questão de você entrar no supermercado e comprar uma arma. Véio. Porque o supermercado, por exemplo, você tem lá o departamento de armas. Vai lá e compra arma como se você estivesse comprando um quilo de carne. Você entra e compra. Faz os registros necessários, etc e tal. Não, mas não é. Sabe esse tipo de arma de guerra? É, Exterminador do Futuro, né? Você atira de ponto 50, velho. Hã? Se quiser, você atira de ponto 50, velho. Que vara isso? Blindado, mano. Meu vara Deus. Vara tanque. Muita violência, hein, mano? Muita violência. Não, muita violência. Véio. Eu gosto de atirar, mas de forma esportiva. Eu não... Por isso que... Com esse braço aí... Por isso que o Mano e a RG tem essa aura ruim. Por enquanto, vocês ainda não perguntaram onde eu moro. Onde eu moro é bem pacífico, cara. Não tem nada aonde, diferente. Por exemplo? Eu moro em Itaquera. É bom você fazer um curso de tiro. Mentira. É a faixa de Gaza de São Paulo. Esse negócio, eu nunca ouvi falar disso aí. O que é isso aí? Tá tranquilo aí? É de bandido, hein? Olha aí, hein? Mas você pega, cara. Itaquera, eu acho o maior style morar aí, cara. Não só pela Arena Corinthians, mas Itaquera é um bairro bacana pra caramba. Então vai morar lá, rapaz. Vai lá, mano. Por que você não compra o seu apartamento lá quando você casar? Adoro Itaquera, moraria lá com o maior prazer, cara. Ele moraria. Queria ver sua princesa ir pra lá. Vai, velho. De metrô. Eu tenho certeza que você já passou uma tarde aqui em Itaquera num sábado e veio se divertir no Parquinho Marisa aqui do lado da delegacia. Com certeza. Mais conhecido como Play Center da Zona Leste. Com certeza. Vou te falar a real, velho. Eu estudei em escola municipal, escola pública, durante toda a minha juventude. Velho, tem escola aí de Paquito, aí os caras, pô, vamos lá pro Vale do Silício, vamos levar lá pra Disney, a porra toda. Mano, meu rolê, que eu não vi a hora de chegar, porque tinha uma vez só o passeio por ano lá pra poder ir pra esse pico aí, mano, que era o Sesc Itaquera. Sesc Itaquera, ali no Parque do Muito louco, mano. Você é mentiroso. Juro por Deus, mano. Descer ali no escorregador laranja, que era o mais cabuloso que tinha. Tô falando, eu conheço o bagulho, velho. Já tem um esquema lá, mano. Aí, tô falando, velho. O bagulho é que esses caras que foram criados com pandeló, velho, que o pai ia buscar na porta da escola, eu não, mano. Minha vida sempre foi correria mesmo. Aqui é Sesc, se o cara quiser ir no parque, tem o Parque do Carmo, tem metrô. Aqui, além de tudo, tem Arena Corinthians, cara. É, tudo é nosso, pô, mano. É nós, mano. Isso aqui tá todo mundo. Céu. Quer dizer, tirando nossa, o time aí, é tudo legal, é isso? Nossa. Não, tirando o time nada. Hein? Tudo é legal em Itaquera. Tirando o time, é tudo legal, irmão, é isso? Você torce pro Coringão? Aqui é Corinthians. É o seguinte, meu, nós dominamos aí durante mais de 10 anos, aí só deu nós, primeira força de São Paulo. Deixa os caras aí, deixa os prédios se divertir um pouquinho agora, né, meu? E digo mais, cara, de 2008 pra cá, quando o Corinthians ele disputou a Série B, que montou aquele time lá com o André Santos, com o Chicão, com todo mundo lá, que o Corinthians veio nadando de braçada de lá pra cá, de 2008 pra cá, não teve um time no Brasil que foi mais vitorioso do que o Corinthians, cara. O Corinthians ganhou a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, Paulista, o que tivesse de possibilidade de título aqui, o Corinthians ganhou Recopa, ganhou tudo, velho, ganhou tudo. Minha filha tem 9 anos, cara, Sofia, gatinha, ali já viu o time dela ser campeão paulista, brasileiro, Libertadores, Recopa, Mundial, pô, a menina tem 10, 9 anos. Mas esse é o legal da vida, velho, ficou 9 anos vendo ganhar tudo, agora fica 9 sem ganhar porra nenhuma. Não, vai ganhar, vai ganhar. É assim mesmo, vai ganhar, se Deus quiser. Né? Desde a época do Pelé lá, e depois só na era Robinho, aí, que Robinho, teve a era Robinho, teve a era Neymar, que mais você quer? Pô. Não, aí Neymar, cara, veio aí, jogou 2 campeonatinhos aí e vazou, cara. Mas e daí? Ele tá agora. E quem que jogou 2 campeonatinhos no seu aí? Irmão, barato é o seguinte, mano. Que isso, velho? Que isso? Não fala isso, não. Esses malucos aqui são mó comédia. Os caras pagam mó madeira. Jogadorzinho, não vou nem apelar pra Rivelino, pra Sócrates e tal. Marcelinho Carioca já representa muito mais do que Neymar aí do Santos, cara. Tá, continua falando com o Mano, vai. Pelo menos o Marcelinho Carioca, quando saiu do Corinthians, não foi puxando o tapete do clube que o projetou, não. Mas, o Neymar tem Libertadores, o Marcelinho não. Ué, mas mesmo assim, mesmo o Marcelinho sem Libertadores, pro cenário mundial, ele significa muito mais do que o Neymar. Você acredita que você fala? Pelo amor de Deus. Ah, não, peraí. Agora eu vou dar uma jorrada em vocês. O negócio é o seguinte. Fica feio. Quantas placas, tá certo, de prata, o seu Pelé entregou pro Neymar por ele ter feito um golaço na Vila Belmiro. Quantas placas? Mano, não dá pra comparar. O Marcelinho já ganhou. Você lembra aquele chapéu que o Marcelinho meteu naquele Ronaldo Marconato lá e meteu uma caixa no Edinho? Não dá pra comparar. Que a placa vai no Detran. Placa nunca diz. São invejosos, cara. São invejosos. Invejosos do quê? Eu tenho nojo de vocês. O que o Marcelinho Carioca tem? Ô, mano, em 2017 você tava comendo o quê, velho? É só comida saudável. Gente. Só, imagina. 2016 era frango. É orgânico, velho. É tudo orgânico. Ô, Jemerson, um abraço pra você. Não, tudo de bom. Não, tem que encerrar, velho. Depois dessa. Você falou muita besteira, velho. Depois dessa, cara. Encerra. Só a nova linha Bozano te garante 3 vezes mais proteção e diversão. É, me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Show de bola, você ganhou o kit top do desodorante Extreme, tá bom? Beleza, olha, um abraço pra todo mundo aí. Beleza. Hoje é o primeiro dia que vocês estão ao vivo aí, com certeza a audiência vai ser minha aí até o final do ano. Valeu, irmão. Obrigado pela audiência. Together, velho. Vivo. Terceiro e último participante de hoje no nosso momento Sem Parar. Sem Parar, que delícia. Que maravilha que é você ter o Sem Parar no seu automóvel. Cara, é animal. Você tem toda a tranquilidade do mundo e comodidade. E agora o Sem Parar, aliás, já de um tempo, não é mais as caixinhas, não. Agora o Sem Parar é em adesivo, é formato de adesivo. Se você, por exemplo, ainda tem as caixinhas, não deixe de trocá-las pelo novo adesivo do Sem Parar. Para você saber onde tem esse adesivo para você trocar pelas caixinhas, você tem que ir no Sem Parar. E os endereços das unidades do Sem Parar, você encontra no aplicativo do Sem Parar. Vai lá, baixe agora mesmo o Sem Parar, o aplicativo, e encontre a loja mais próxima. Ah, e no site? No site também tem os endereços lá, o semparar.com.br. E como é bom, né? Quando chega essa época de viajar... Meu Deus. Tem coisa mais gostosa, você tá na estrada, aí você chega perto do pedágio, velho. Aí você vê aquela fila, né, velho? Mostra o dedo pra todo mundo. Sabe que eu não entendo? Como tem muita gente que não tem... Eu não entendo, velho. Eu não entendo isso, cara. É tanta facilidade. Porque, meu, você pegou ali a esquerda, né? Aqui na Imigrante você pegou a esquerda ou a direita. Meu... você vê aquele caminho livre, você fala assim, meu, não acredito. Mas que o isso... cara passa por isso, Mato, a primeira coisa que ele faz desesperadamente é querer chegar num lugar pra comprar o... É, porque cara, ele fala, nunca mais vou passar por isso. Não, mas não aguenta, não, cara, não, é horrível, cara, não é horrível. Dá pra pensar nisso. É, assine hoje mesmo sem parar, cara. É, meu amigo, você vai gostar demais, tá bom? Sem parar, moderno, está sempre à frente, é uma mão na roda na vida da gente. Sem parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos falar agora da BV Financeira, narigudo. Amigão, não deixe para depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Vocês viram quem tá próximo de voltar, de ir pro Grêmio? Leonardo Moura. Meu Deus! Como assim? É, o Leonardo Moura. Meu. Aquele Leonardo Moura? Quantos anos que ele tem? Jesus! Todos. É, porque eu fiquei pensando agora... Não, o Leonardo Moura uns 35 deve ter, né? Isso é louco, mano. Caraca, Leonardo Moura tava recebendo pela Caixa já. Ô, e o Luiz Fabiano também não arrumou lugar nenhum, né, velho? Ele ainda tá pra ligado China, lá na China ainda. Os caras estão... Mas ele ainda tem, pra China, mas ele ainda tem contrato com o clube da China. É, mas os caras estão dispensados. Estão agilizando ali o Vasco pra ele. É. Precisa se desvencilhar. Ah, Vasco ou até, a Ponte. Inclusive, aí saiu uma notícia aí, agora não sei se é verdade. E o Wesley poderia estar indo pro Vasco. Nosso Wesley. O nosso Wesley? É. Indo pro Vasco? É, que o Wesley estaria disposto a pagar o salário dele. Isso é louco, os caras dispensaram o Diguinho e estão contratando o Wesley. Meu, o Vasco também tá procurando, sim, né? Mano. Agora, outra coisa aí, ô chefinho, deixa eu falar uma coisa. Duvido que o Wesley top sair de São Paulo e ir pro Vasco. Ó, duvido. Vergonhoso, espero, a torcida toda tá pedindo, espero que aconteça. Boicote é o primeiro jogo do São Paulo no Paulista. Por torcedor que, do São Paulo, verdade. Não vá jogar com... Não vá Mas assistir. Tem que explicar. Por que, mano? Por quê? Porque o São Paulo, o Vampeta... Porque o Chilique. É, porque o Chilique. Você vai entender. Não é? O Vampeta falou que vamos aumentar o preço do ingresso R$100 para o torcedor do São Paulo, porque será o primeiro jogo. Jogo do São Paulo é contra o Aldax. Quem é o técnico? O técnico não sei. Quem é o presidente é o Vampeta. E ele tem... Ouvi dizer, eu não ouvi da boca dele, mas foi noticiado que ele queria colocar o ingresso a R$100. Por quê? Porque é a estreia do Rogério, jogo de apelo. Sim. Né? Primeiro R$100 do Rogério. Quer se aproveitar em cima? Oportunista, né? Oportunismo total. Então, legal. Então, torcedor de São Paulo, se for isso mesmo. É isso. Não pode ir no jogo. Não vai. Não pode ir no jogo. Qual que esquece. Vai ser o estádio? Vai ser lá em... Barueri. Tem que esquecer. Não vai. Esquece. Vai no Morumbi, estreia no Morumbi. Você acha que é contra a Ponte Preta? É, sim, promover. Beleza. Mas esquece. Tem um ano inteiro pra ver o Rogério dirigindo o São Paulo. Não, sem pau. Não pode pagar um mico desse. As organizadas já falaram que não vão. Não pode pagar. Lógico, cada um faz aquilo que quiser. O dinheiro é de cada um. Cada um faz o que quiser. Na minha opinião, mas tinha que ser público zero. Zero. Também público acho, zero. Eu falei no meu Twitter. Tinha que chegar e deixar zero. Foi no ano caixa. Passado contra o Porco, que era 200 conto, torcedor zero, não foi. Não teve vá. 300 pessoas. Mas o Corinthians, ele sofre com esse tipo de conduta por parte de algumas diretorias, principalmente quando o Corinthians vai jogar fora aí de São Paulo, interior, o Corinthians ele sofre demais. Eu lembro um jogo do Corinthians, se não me engano, foi contra a Ponte Preta. A arquibancada da torcida do Corinthians era 120 pau. pra jogar lá no Moisés Lucarelli. Mas não é só essa questão. Então, a questão é o Vampeta, mano. Mano, mas não é só esse questão. Esse cara sempre falou mal de São Paulo. Mas não é isso, ele Motinha. Ele é um canalha de São Paulo. Não, tem não que é. Ir. É a sim. questão, mas, Mota, é a questão aí do, não é que o Vampeta tá fazendo isso pra e prejudicar o São Paulo. Ele fala, vamos aproveitar, porque é o Rogério Ceni. Não, você não entendeu. Ô, Motinha, esses times do interior, eles usam essas escalas contra time grande. Você pega o Palmeiras. Quando o Palmeiras for jogar no interior, vai lotar e o ingresso vai estar lá em cima também. A diferença é que o torcedor do interior, ele não costuma ver o time. Porque não tem lá o time pra ver. É como se fosse uma atração, um show da Madonna quando a gente jogar lá. Só que é o seguinte. Mas todos os clubes fazem isso. Não é porque o Vampeta tá fazendo isso porque é o São Paulo. E o Vampeta sempre fala mal do São Paulo, não tem que dar dinheiro pra esse cara, mas não. Só que é torcedor daqui de Barueri, Osasco, etc. Cara não tem tá toda hora vendo São Paulo aqui, não precisa ver esse jogo, Às vezes o tiro sai pela culatra. Vocês se lembram, Santos e Flamengo, o primeiro jogo do brasileiro, quebraram a cara lá, levaram o jogo. Lembra? Cobraram uma fortuna. Era uma grana, velho. E agora se voltar atrás, não tem que ir também. São Paulo tem que promover o jogo contra a Ponte Preta na sua casa. Estreia do Rogério, 65 mil pessoas. É de um lance que é o seguinte. Para. Agora mesmo se puser a um real, não tem que ir também. Ah, mas aí você tá levando pro lado pessoal. Você tem uma birra com o Vampeta. Mas todos os torcedores do São Paulo tem que ter uma birra. Tá errado, cara. Tá errado. O cara sempre foi um lixo pro São Paulo. O Vampeta tá errado, cara. Falou o Dalai Lama agora. Olha, o homem que perdoa. Falou, Dalai Lama. Falou. Vai, o Mano Nobre. Eu vi ele fazendo campanha. Tem que derrubar o time e tal. Odeio tal time. Não odeio ninguém, cara. Eu acho que a palavra ódio é muito forte. Falou, Dalai Lama. Não compacto com isso. Não, falou o homem da espingarda. Extra! Você merece torcida reunida, Brahma Gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Também o oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar do Buscapé, mano? Opa, vamos lá, Sobral, vamos lá, ó. Passou o Natal, começou o ano e você não garantiu os produtos que você queria, amigão? Então essa dica é pra você, hein? É o Saldão Buscapé, cara. Aproveite agora as ofertas de smartphones, eletrodomésticos, roupas, acessórios e muito mais. Com os melhores descontos, hein, rapaziada? Ficou curioso? Então acessa aí buscapé.com.br e dê uma busca nos produtos que você procura. E você ainda conta com um histórico de preços. Pra ter certeza que a oferta é de verdade. Por exemplo, você pesquisou uma geladeira, tinha lá aquele preço. Se agora os caras falam, tá em promoção aquela geladeira, você pode fazer o comparativo. Falar, pô, tá mais barato mesmo. Lógico. Vou comprar, entendeu? Acesse agora buscapé.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular. Comece o ano com economia. Dê um busca no Buscapé! Boa, é isso aí. Estádio 97 aqui na Energia, vamos a mais ouvintes no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Toca as Drubal! Vamos lá, vamos lá. Ah, lá vem o mano com o joguinho dele de criança. Bob's Going Home. Olha lá. Bob's Going Home. Muito louco, mano. Pelo amor de Deus. O bonequinho ia pra casa dele no final da tela. Ele chegava lá e dormia, mano. Isso, beijava a mulher e viveram felizes para sempre. Não, era um bonequinho, tava de pijama. Alô? Fala aí, motor. Eita. Consegui, baralho. Truco. Aê, mano, o bagulho é louco. Quem tá falando aí? É o Juan Felipe daqui de Barueri. É o Juan Felipe do quê? Juan Felipe Diamantino Bueno. Diamantino Bueno. E quantos anos, ô Juan? 2.9, mano. 2.9. Aí, RG, 2.9, o Juan. Porra, mano, se tá Juan pra ele, imagina pra nós. Né? RG, salvou a hora. Manda o puxador pra 10 aí. 9.7. Ah, o puxador aí é 10, aí é 10. Um tapão na sua boca, olha, você vai ver. Só trazendo a informação que a gente não tinha, Leonardo Moura, 38 anos. Rapaz do céu. Vai jogar mais que o Zé Roberto desse jeito. Ô, amigão, qual o seu bairro mesmo? Eu falo de... Sou vizinho do Benja. Sou vizinho do Benja, falo daqui de Barueri. Seu que eu não conheço. Meu. Eu? Barueri, mano. Ilújo. É o lugar onde São Paulo não deve ir. Deve sim. Vamos parar de propagar. Boicote. Zero São Paulino. Se você ama São Paulo, zero. Não vá. Zero. Vamos parar de não propagar. Não vá. Não. Zero. Aqui é Corinthians. Ó, beleza. Não, só tô dando recado pra você de São Paulo. Aproveitando. Larga de ser prego. Larga de ser prego. Prego não. Prego prestigia o time. Prestigia o time. Pô, tinha que bater, inclusive, o recorde do menor público da história do futebol brasileiro. Zero. É ruim pra vocês. O Rogério vai olhar e falar. Ninguém fala demais, aceita. O Rogério vai pensar assim, fala, nossa, a torcida não tá me apoiando. Não manda nem o Rogério, manda o manda o Pintado. Manda o Pintado, o time B do São Paulo. Manda qualquer um. Manda o Juvenil do São Paulo. Tá errado isso que vocês estão fazendo. Tá errado, caramba. Não, esse time aí é modinha, mano. Esse time aí é modinha. Não, mano, não é não. Esse time é modinha, mano. Quem tá falando aí, mano? Mas eu não tô aqui reclamando, chamando de quarta força. Vai, quarta força, fica na sua aí, ó. Caindo pra quinta já. Ó, amigão. Para com isso. Ah, eu quinta força. Ô, amigão, antes da gente falar do Coringão aqui, qual que é a sua profissão mesmo, pra ver se a gente pode usufruir do que você faz? Como assim? A gente precisa saber o que o ouvinte faz, mano. Pai, um abraço. Eu sou metalúrgico, eu trabalho como torneiro mecânico. Ah, mas já perdeu um dedinho. Eu comecei como torneiro mecânico. Eu comecei assim. Não, peraí, você. Olha você. Não, começou como? Não é questão disso, você procure no Wikipedia, você procure. Eu fui torneiro mecânico muitos anos. É, aí começou a espanar a rosca, teve que mudar. Depois, você me respeita. Eu sou uma cantora, uma diva. Você me respeita que não é de hoje. Você é uma diva? Eu cantava pra Angela Maria, eu era motorista dela. Também é verdade. O Domênico, nessa época, mexeu no torno. Mexia, e ele mexe ainda. Mas, ó, amigo. De brincadeira, é mó luta pra falar com vocês. O dia que eu consigo. Já estão causando. Tá aí, é a mesma profissão, tá gostosa. Não, mas, ó, amigo. Ambos mexem com ferro. Agora vamos falar do Corinthians aí, mano. Quem é esse, RG? Deixa eu conversar, rapaz. É melhor a gente falar sobre outras coisas. Ô, amigo, a diretoria do Corinthians tá espanando ou não, velho? Meu, tá meio complicado, porque esse time aí tá meio complicado, viu? Acho que vai ter golpe lá, hein, velho. Tá meio complicada a situação pro time do Corinthians aí, meu. Vai ter golpe? Não é golpe. Hoje aconteceria, ou acontecerá, uma reunião aí envolvendo o conselho do Corinthians e algumas pessoas ali que podem encabeçar, talvez, aí um conselho gestor, vamos colocar assim. E sem a presença do presidente. Seria sugerido ao Roberto, Sombra, ou um afastamento, golpe, ou uma administração paralela. Já foi comunicado. Golpe é quando você derruba alguém, Mota, sem ter, talvez, aí o pleno direito de fazer. O que vai acontecer hoje é uma comunicação aí para que o Roberto ou ele peça uma licença do cargo de presidente, ou que ele aceite, talvez, aí a ajuda, vamos colocar assim, entre aspas, de um conselho formado aí por André Sanches, Luiz Paulo Rosenberg, que assumiria o marketing, e o Raul Correa da Silva, que voltaria para o departamento financeiro do clube. Pô, mas isso seria mais ou menos como assumir a total incompetência da gestão. Não, então, mas não eu é acho afastar o cara é golpe, velho. Não é afastar. Motinha, eu acho que a decisão hoje, talvez mais acertada, é você pedir ajuda quando você não tá bem. Não adianta você continuar dando murro em ponta de faca sozinho. É aquele negócio. Eu prefiro... Faz auditoria logo no time, meu. Então, auditoria logo lá e... Resolve logo isso. Ô, amigão, tem uma velha frase, que eu acho que faz muito sentido nesse aspecto aqui. Eu prefiro comer picanha em 5 do que comer cocô sozinho. Que horror, que nojo. Mas Mas é verdade. Mas quer dizer que o cara não pode errar. O Roberto foi eleito e tem direito de errar. Mas a partir do momento, Motinha, que ele tá vendo, que ele tá naufragando, que todas as decisões dele... O Corinthians tá longe de ser uma picanha, né? Imagina, o Corinthians é picanha. O Corinthians é o dry aged, rapaz. O Corinthians é um bifão vagio, velho. O Corinthians. Wagyu. Não, é vagio. Que vagio? Que vagio? É o Aguil. É vagio. Nossa, me lembra outra palavra horrível, né? Peraí, você nunca meteu a boca num vagio? Ah, que nojo! A pronúncia correta é vagio, não é? É o Aguil. Acho que é o Aguil, hein? Eu acho que é vagio. Vagio. Mas enfim, é o gado lá. Os dois é horrível. Então escolha bife Kobe. Bife Kobe. O Corinthians é um bife Kobe. Então, amigão, a partir do momento que você tá meio perdido em determinadas situações, eu acho que vale muito mais a pena você pedir ajuda e auxílio para pessoas que tiveram sucesso recente, no caso do Andrés, de todo mundo, do que você continuar dando murro em ponta de faca. É golpe. Porque o Andrés, ele é um cara extremamente influente dentro do conselho do Corinthians. Não é golpe, velho. O Andrés, ele é um cara extremamente influente dentro do... Então, mas é que tal, o Andrés, ele é um cara que ele é um cara influente dentro do conselho, e se você virar as costas hoje pro Andrés, possivelmente aí a chance de você ter um insucesso é muito grande. Mas não é a chance dele, mano. É um golpe vestido de bom senso. É o Roberto, eu também acho. Mas custa pedir ajuda? Mas se ele não quer... É um golpe vestido de bom senso. Mas o Andrei vai ter uma chance numa próxima eleição. Diga, amigo. O Roberto tem que ficar lá. O Andrei tem que ser imortalizado. Conseguiu estar com polícias aí. Ele e o Lula, né? Ele e o Lula não, deixa de bobeira, meu. Ele tem que ser imortalizado, porque ele conseguiu estádio pro Corinthians, entendeu? Ele é um cara que tem visão, tem que pedir a opinião dele. Falei, quem nós vamos fazer aí? Mas deixa fala aí, mano, esse estádio também. Esse estádio é do Parmeira também. Esse estádio também, aí, mano, o bagulho tá dentro do Overol, hein, mano. Deixa de papo aí, sua véia sem vergonha. Mas, ô, amigo, não fala assim da fé. O Andrés, a torcida do Corinthians tem um carinho enorme por ele, e se a gente parar pra analisar, olhando a frio, o Andrés, ele era o presidente na época que o Corinthians caiu. Mas ninguém atribui a queda do Corinthians aí ao Andrés, porque a responsabilidade total ou a falta de competência na administração foi do Dualib. Então todo mundo atribui ao Dualib o rebaixamento. E o presidente que foi campeão ali do mundo, tá certo? Pela segunda vez, foi o Mário Gobi. Mas ninguém atribui aí a conquista da Libertadores e o Mundial ao Mário Gobi. Todo mundo atribui ao trabalho que o Andrés tinha feito. Todo mundo sabe que o Andrés ali no Corinthians ali, meu, ele tem visão, entendeu? Ele tem a visão, ele já tá no Corinthians ali, não é à toa, não. Ele tem a visão, já conhece a mãe, já conhece tudo. Ele deveria estar ali dando um palpite dele, ó, vai por aqui, segue o caminho é esse, meu. Mas, ô, amigo, eu acho que se o Andrés, ele de fato assumiu um cargo ali em paralelo com a direção do Corinthians, eu acho que ele teria que abdicar aí da vida política dele. Porque eu não gosto desse tipo de... Ele já tá rico também, já, meu? Por que ele quer mais dinheiro na política? Não, sim, mas eu não concordo com políticos aí que participam de administrações de time, principalmente quando o cara tem um rótulo mesmo ali, tem um cargo efetivo. Se o cara estiver ajudando na informalidade, tudo bem, vá lá. Continua na política e ajuda na informalidade. A partir do momento que ele passa a fazer parte aí de uma comissão, a partir do momento que ele faz parte de uma diretoria de um clube, aí eu acho que, independente de ser o Andrés ou qualquer outro, eu acho que tem que abdicar da vida política. Então você mudou de ideia, né? Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu critiquei o Marco Aurélio quando ele fez parte. Eu fiz essa crítica com relação ao Andrés no ano passado. Mas no ano passado ele não tinha cargo no Corinthians. Não, tava sendo... Não, ele já vem sendo... Ele cuidava da arena. Já vem sendo cotado pra esse cargo já há muito tempo. Não, o vem sendo cotado é uma coisa, RG. A partir do momento que ele é efetivado no cargo é outro. Então, mas é a mesma coisa. Não. É assim. Não, RG, não é não. Quando você é cotado pra determinada função e você não é. Mano, se você é cotado, porque você se disponibilizou a isso, mano. Ele não participar do clube, ele fazia parte da gestão ali somente da arena. Você se disponibilizou a isso, mano. Mas o Rigério se candidatou, mas o cara foi eleito. Não, mas é diferente. Uma coisa é ele estar efetivado no cargo. Ele tem que se candidatar sim, mano, porque quem quer se candidatar à presidência é o Neto. Para com isso, o Neto foi jogador, mas... O cara não sabe cara nem um comentarista, pelo amor de Deus. Você que começou de baixo, você que é o cara humilde, entendeu? Entendeu? Mano, se o Neto vira presidente do Corinthians, você acha que facilita o caminho pro Benja realmente virar tricolor? Chance zero disso acontecer. Zero. Não, do quê? Do quê? Do Neto ser presidente do clube. Não, e se virar? Você acha que se virasse? Olha! O Benja aí, ele largava o Corinthians de vez mesmo? Ah, eu acho que... Galera não, curte não o Neto, hein, imagina, véio. O Benja é corintiano, tá louco? Hein? Ah, passando um pano pro amiguinho. Galera passando curte pano, o Neto, não. Hein? É que você é um craque. O Benjamin tá aqui no Alphaville aqui, rapaz, curtindo aqui, ó. Tá, tá sim. Só se ele tiver marcado. Tem girafa aí, velho. Ele tá na lagoa aí. É Neverland, filho, que nem a terra do Michael Jackson, lá tem tudo. Ô, Juan, um abraço pra você. Então, as casas caras ali, mano, eu fui ver uma casa no Tamboré ali, mano, é caro o bagulho, hein? Tá bem, pra quem ama Itaquera, vendo casa no Tamboré. Você é humilde, mano, você o bagulho. Entendeu? Eu sei que ofereceu pra você, você é um cara humilde, você não é chegado a luxo, a riqueza, não, entendeu? Imagina! O cara foi ver casa no Tamboré. Passou no novo impedir. É isso que eu digo. Que não queira conhecer os seus ídolos. Não queira conhecer. O cara ama Itaquera e vai ver casa no Tamboré. Ele é uma pessoa pública. Sim, pessoa o corretor passou. Olha, depois dessa até amanhã. O corretor me falou, mano, você conhece o Tamboré? Aí eu falei, eu sou muito humilde, cara, nunca passei aí. Ele falou, vou te apresentar um empreendimento aqui no Tamboré 1 e 2. Eu peguei e falei, beleza, apresenta aí. Porra, 1 e 2? Aquele monte de zero pra direita. 1 milhão e 2 milhões. 1 e 2? Achou que era o mesmo preço de Itaquera. Aí eu falei, ô, velho, eu queria uma casa, não é o bairro. Ele falou, não, não, é uma casa, mas é tudo com acabamento aqui. Tem piscina. Tem, piscina, então, vaga pra lá, 9 carros. Minha noiva trabalha lá no 2 lá, o negócio é só luxo e riqueza mesmo, rapaz. Mas não é minha cara não, porque aqui é favela, velho. Ô, deixa eu fazer um merchan, Fale, diga aí. Só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou um kit top do desodorante Xtreme. Meu, vocês estão de parabéns, o programa de vocês é top mesmo, entendeu? Só vocês pra salvar a hora. Se peguei, eu desci do busão, vou tomar maior chuva aqui na caminhada agora. Tá chovendo aí, velho. Aqui o mundo tá desabando, tá vindo um dilúvio aqui, meu, mas vale a pena, viu? Vixe. Vale a pena pra falar com vocês, descer no busão e tomar essa chuva. Valeu, cara. Falou, fera. Obrigado pela moral, velho. Together, velho. Falou, um abraço pra vocês aí. Valeu, irmão. Obrigado. Falou, tchau. Ô, mano, e antes de você falar do Buscapé, eu fui buscar uma matéria aqui. Do quê? É, do jornal Zero Hora, porque tem os caras também criam gado lá no sul pra caramba. É. E uma matéria quanto sobre... tá arroba lá? Ah, não sei. Peraí, a gente já fala da arroba. Mas, ó, o jornal falando a pronúncia da palavra é Wagyu. É Wagyu mesmo? Wagyu. Então tá bom. Aí dá bem, Wagyu. É porque é uma palavra japonesa, né? É diferente daquele negócio que estavam falando. Wagyu. Né? O mano gosta de Wagyu. Oi, nossa. Sexta-feira eu fui comer, Sombra, um churrasco aí, tinha bife Kobe na casa de um parça aí, mano. O bagulho é nervoso, hein? É bom, né, mano? É bom. Ô, mano, aí é fera, e aquele hambúrguer, hein? Busca-pé, saudão Busca-pé, comece o ano com economia, dá um busca no Busca-pé. Dá um busca-pé. É isso aí. Bom, relembrando, hoje, primeiro dia do Estádio 97 ao vivo em 2017. Nós faremos 18 anos, será um ano com muita coisa legal, muita festa. Vem muita novidade, se vem novidade por aí, promoções, prepare-se, hein, vai ser um ano legal, hein? Promoções, promocinhas, né, Mota? Vamos subir a hashtag direto aí, 18 anos Estádio 97. Ué, legal, hein? Que legal, hein? É isso aí, 18 anos Estádio 97 vai ser a hashtag dos próximos meses aí com a gente, tá bom? Muito bom, muito bom. Show de bola. RG, quem ganhou a camiseta Estádio 97 Fit Camisetas? Ele. Quem? Agnello Santos Alves. Boa, Agnello! Ganhou aí. O teu nome é feio, mas ganhou o prêmio, hein? Apoio de fitcamisetas.com.br. Estádio 97 volta amanhã, mais uma vez às 5h30 da tarde. Sim. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia na BV Financeira. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece, Extra é gol. Valeu, gente, até amanhã, 5h30. Tchau, tchau. Toda segunda no Energia na Noite. Ok, enough chat for me, let's get back. Smart Night com o Two Room Radio, 11 da noite. Energia. O verão está aí. E você ainda não programou o seu passeio de férias? Então reúna sua família e todos a bordo do melhor cruzeiro temático do planeta. Navio Energia na Veia. Temporada 2017. O maior e mais eletrizante cruzeiro temático do país está bombando. E com certeza será a viagem da sua vida. Yo, DJ Pontes Party. A bordo, muitas atrações. Os DJs do Energia na Veia. E as bandas que contagiaram os anos 80 e fazem sucesso até hoje. Capital Inicial. São Dinheiro Preto do Capital Inicial e a gente vai se ver no Cruzeiro 2017, que vai ser imperdível. Eu tenho homem feio. E RPM. A gente vai estar junto fazendo esse cruzeiro que é o mais divertido do Brasil. RPM, Energia na Veia, no Cruzeiro 2017. A gente se vê lá. E mais. Set me free. Cassino. A feirinha da Veia com produtos especiais do Free Shop. O casamento em Vegas. E a nova temporada de shows no teatro. Navio Energia na Veia, temporada 2017. 80% já vendido. Compre hoje mesmo sua cabine na promoção eventos. A partir de 12 vezes, de R$229 por pessoa, mais taxas. Ligue 3624-9007. 3624-9007. Apoio Seguro Viagem Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens, cuidamos do seu mundo. Não vai viajar? Sem essa de ficar tomando sol na laje, né? Férias mesmo é no Cruzeiro do Energia na Veia. Conectada aos grandes hits do mundo. Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3.337888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Agora o palhacinho também agita as madrugadas da energia. Só me faltava essa. Agora vou ter que acordar mais cedo, né? Não. Das 5 às 7 da manhã é reprise. Programa do palhacinho de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia. Reprise às 5 da manhã. Só que eu não tô aqui, trouxas. Devido ao sucesso, a Overnight traz pra você no dia 13 de janeiro. Babe, I love you so. O maior show deste verão. W Summer Edition, ao vivo. Um dos melhores artistas da Dance Music Internacional de todos os tempos, ao vivo na Overnight Vila Olímpia. W. Anote na sua agenda. Primeiro lote promocional disponível no aloingressos.com.br. Mais de 30 anos de carreira e muitos sucessos. Please Don't Go, Look At My Girl, Run To Me e muito mais. Corra, será um sucesso. Informações e reservas do camarote 11-3582-3637 ou pelo WhatsApp 11-9155-0702. Overnight. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Nash featuring Olivia O'Brien. I hate, I love you. Apenas os grandes hits. Flume, never be like you. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Agora na Energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97, a partir de agora. Música de qualidade até as 10 da noite. Leonardo Ruas tá por aqui. In the house. Beleza? Saudade da rádio. Tava de férias, fazendo uma... Férias não, né? Fazendo uma tour pelo Nordeste. E aí, tô de volta agora. Beleza, e o que aconteceu por lá de bom? Eu toquei no Réveillon em Jericoacoara, depois eu fiz uma... Eram várias festas, aí depois eu fui dia 7, eu toquei numa festa chamada La Mar, que fica em Fortaleza. Foi incrível, e aí tô de volta, moreno. Deu de volta pra São Paulo agora, muito. De volta pra São Paulo agora. De volta pra São Paulo, passa animado. Passar calor aqui, vamos passar lá. Passar calor, começar com essas músicas, essa daí que eu recebi de presente do meu amigo João Lee. E acho que hoje o set vai ser bem especial, porque eu tô com muita coisa nova que me mandaram no final do ano de presente. E volto a dizer que agora começou o ano, festas e tudo mais. Eu, no final, eu dou um recado aí dos próximos eventos. Beleza, bora curtir então. Leonardo Ruas na Energia. Night Sessions. Thank you. Make me feel so sweet. Sessions.